convidados do episódio 52 do Até Tenho Amigos Que São são o Guilherme Trindade e o João Harrington Senna, que fizeram, no âmbito da Academia RTP, um telefilme chamado Offline, que passa na sexta, dia 25, na RTP1, depois da meia-noite. O Guilherme, que também trabalha em videojogos, realizou, e o João, que é ator e wrestler, escreveu com ele e também aparece no filme. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar críticas e estrelas, nem de fazerem like na página do Facebook. E isto. Ação sobre o filme. Então, foi. Tivemos na pré-produção, escrever. Depois estive a fazer a planificação com o Mário. Depois estive a gravar e a fazer a pré-planificação sempre para o dia seguinte. E iam surgindo aqueles assuntos dos figurinos, por exemplo, e de adereço, essas coisas. Também foste tratando. Bullshit micromanagement. Foste tratando disso, sim. E depois todos os dias acordava. Pós-produção. E até fiz motion graphics e tudo. Fuck. E fiz correção de cor. É o teu bebê. Acabei por fazer. E música. Não, música não fiz. Mas escolhi músicas contigo. Tu. Entendiste, já está a gravar. Sim. E a tua versão da soundtrack foi. A partir do momento que usas tipo músicas verdadeiras, porque quando eu fiz. Ah, tá, era tipo aquelas músicas da Universal. Sim, a RTP tem um arquivo. Um acesso a um arquivo da Universal, certo? Que eles podem usar as músicas todas que quiserem. Sim. É tipo, eu adoro trabalhar com música. Eles acham que aquilo é super cheap. Eu adoro trabalhar com aquelas coisas porque eu reconheço sempre as músicas tipo de anúncios ou de séries. Porque eu fui editor de um programa universitário durante tipo um ano e nós tínhamos tipo aqueles CDs antigos com a pior música genérica, tipo sem direitos possível. E depois o incrível é como tu vais reconhecendo aquelas músicas de anúncios, de filmes, de. E é tipo, tu pensas tipo, grande produção de Hollywood, não sei o que mais, e depois tipo, eu conheço esta música, isto é o CD2 de Sons da África, tipo, assim. E era genial aquelas versões falsas, pronto, do chinês do Poker Face, tipo, da Lady Gaga, sim, instrumental. Guilherme. Sim, ele fez aspas, sim. Só para citar. Não, é o knock-off, não é? Sim, é o knock-off. Nós cá, é a do chinês, não é? O Portugal, não, no mundo. O mundo porque. Não, mas não é. Mas, não é mas nós associamos a Ásia, tipo, a capital de contrafação do mundo. Sim. Não é? Sim. E pode ser impreciso dizer só chinês, porque há vários países. Vá, da loja do chinês em Portugal, pronto. Se já está mais accurate. Acho que sim, não sei. A versão. Reflete a realidade. Mas eu acho que eles não vendem músicas na não, loja de chinês. Não foram eles que fizeram versão Poker Face da Lady Gaga. Não, mas isso é bom, porque tu podes procurar. Isto não é exatamente assim, mas tu podes procurar, por exemplo, tu não tens direitos para pagar a Lady Gaga, não é? Portanto, tu dizes. Isso acontece muito em anúncios. Sim. Tu dizes, eu quero um sound alike do Poker Face. E vais lá ao CD e tens lá um sound alike. E lá está, e o sound alike do Seinfeld. E é tipo, I'm all in. Exato, sim. Yeah, nós usamos a música do Seinfeld. Se quer dizer, é tipo igual, mas não é. Sim, tipo, não, está tal, tipo tal. Numa coisa diferente. É, tá, tu acreditarias que aquilo foi feito pelo o gajo que fez a do Seinfeld, eu acho que ele fazia diferentes. Pelo menos para transições, ele fazia diferentes todas sim. As semanas. Pronto. Ele era um gajo contemplado. Mas era um gajo contemplado e ele fazia diferente. Eu não sei se era o genérico, se era diferente sempre ou se era só as transições tipo entre cenas. Quer dizer, certo. Ele tocava diferente todas as semanas. Vocês viram fazia novas cenas. Forgetting Sarah Marshall. Sim. O personagem do Jason Segel. Sim. Ele faz tipo música ambiente. Sim. Portanto, ele toca ao vivo. Sim. A música do episódio que está a dar, que é tipo um CS e knock-off também. Ok. Espera, isto era para dizer o quê? Porque da banda sonora, curiosamente, deixa-me só, desculpa, sim. Curiosamente, é mais. Nós tivemos alguns problemas com a música, porque nós estamos a começar tipo, por uma parte super específica, as pessoas não sabem do que é que nós estamos a falar, mas pronto, vou começar por aí. É mais fácil. Não, agora imagina que vocês estão a ouvir e não sabem que vocês fizeram um filme. Sim, não, estamos só a falar de. Quem mas tu fazes uma intro, portanto, podes explicar só um bocadinho. Vai ser o primeiro sem intro. Sim. Só para tipo, vamos pedir muito do público. Vai ser o primeiro podcast que as pessoas só ouvem os primeiros 5 minutos. É tipo um puzzle, hoje até ao sim. Final do podcast têm que perceber o que é que se está a passar. Não, eu vou pôr vossos nomes. Os filmes do Tarantino, não é? Nunca são cronológicos. Tipo, são. Nunca? Quase. Não, é um trademark ele fazer não linear, mas ele tem filmes lineares, de facto. Eu ainda não vi o Hateful Eight, por isso não me spoilem. Pronto, de facto, não é inteiramente linear. Não, não. Então, eu acabei de dizer, não me spoiler. Sim, pronto, estás spoilado. Aí a linearidade do filme, se pronto, isso é importante. É a coisa mais importante dos filmes. Mas eu estava a dizer que era, às vezes, porque nós queríamos algumas músicas tipo, específicas de jogos e de filmes ou de séries, e às vezes era mais fácil arranjar, inclusive as séries que tinham dado na RTP ou que eram, sim, portuguesas ou qualquer coisa assim, e às vezes era mais fácil arranjar os direitos de músicas super famosas, tipo, porque não pagámos por elas, ou seja, porque a RTP tem um acordo com a SPA, portanto eles podem, desde que digam quais é que são as músicas que usam, tipo, eles nunca pagam nada por elas, tipo, não, simplesmente avisam e depois há um revenue share. E tem umas regras, não pode ser tema de personagem. Sim, exato, coisas. Exato, que é tipo, pronto, é, exato, não pode ser a música do genérico de entrada, não pode ser a música dos créditos de saída, não pode ser uma música tipo tema da personagem, yeah, mas de resto podes usar as músicas mais ou menos à vontade. E então era mais fácil, tipo, estranho, é porque normalmente pensas que é o contrário, não é? Que é tipo, música de, pronto, super famosa, não é? Tipo, só me consigo lembrar do Pitbull. Porque usar, não Pitbull, foi, conseguimos usar. Que diz muito do meu conhecimento musical. Mas eu defendo aquela escolha. Fica bem, fica bem no filme. Acho que é apropriado. Então, okay, queres... Estava a lembrar que vocês têm a música do Monkey Island. Sim, sim. Sim, mas que, quando usamos isso? Quando aparece a Diana como pirata. Ah, isso é do Monkey Island. Sim, okay. mas tivemos que tirar. Isto é uma coisa de gaming que eu sei e tu não sabes. Mas eu não sou um grande perito em gaming. Tu é que és um filósofo... eu sou um não perito em gaming. Não, isso foi lá está. Venderam-te a mim como um grande perito em gaming. Não, na verdade eu não sei o que isso quer dizer. Isso tem a ver com o quê? Com bares homossexuais ou... Não, são vasos chineses homossexuais. São gaming. O gaming, gay. Ok. Ok. Tudo. Pimba. Valeu a pena. Acontece nesse jogo. Sim, sim. Exato. O gaming, portanto. Sim, o gaming. Espera, não, isto. Estávamos a falar sobre. Não, mas sabes, não, porque tu viste uma versão do filme que não é a versão final. Ah, então não há maquiada na versão final. As músicas de jogos, nós não conseguimos os direitos. Conseguimos de algumas. Então não há maquiada? Não, está uma música genérica de piratas naquele momento. E também há uma música do Sims que nós queríamos muito e que tivemos de trocar também. Era do Sims. Yeah. Que é quando ele vai comprar um computador. Ah, isso era do Sims. Yeah. Pronto, é o que eu estava a dizer. Tipo, era mais fácil. Tipo, se a música. Nós tínhamos, quando estávamos à procura de música, tínhamos que arranjar a música que fosse conhecida o suficiente para garantir que a SPA cobria. O que é estranho, porque se tu pensaste, tipo, os jogos estão protegidos por. Pronto, direitos de autor. Só que música de jogos, de banda sonora. Aquilo é foi uma confusão. Foi um embróglio legal. Aliás, tivemos tipo quanto tempo para ter os direitos de tudo e confirmar que podíamos? Aquilo era uma troca de e-mails, tivemos meses naquilo. Meses. Sim, nós tivemos que entregar uma lista e depois até a SPA aprovar. E tinha-me dúvidas. Não é a música do Monkey Island, tristeza. Não, mas pronto, tu viste a versão. O que é o Monkey Island? É um videojogo sobre uma ilha com macacos. Com um macaco, pelo menos. Não. Tem um macaco, tem um. Não tem um? Tem, há uma ilha com macacos, de facto. Ok, e tu clicas e exploras, tem uma história, não sei o quê, não sei o quê. Macacos não interessam muito. Calma, não. Há uns quantos puzzles, mas. Sim. Pronto, mas é uma grande referência em termos de humor. Sim, para é mim, verdade, o Monkey Island. É muito. É formativo para mim esses jogos da. Os lutas de insultos. Isso é espetacular. Isso é das melhores mecânicas de luta. E one of the ugliest creatures ever created. E a resposta? Not to count the ones you've dated. Pronto, e rima, portanto, é um grande aputado. É sempre assim. Eu gosto muito. Como é que é? E vais aumentando, tipo, a mecânica de jogo é ótima, porque vais aumentando, vão ficando melhores os insultos e as tuas respostas, e depois tens de juntá-los e tal. Isso, eu acho que isso acontece no 2 e no 3. O quê? Ah, sim. Não, isso acontece em quase todos, acho que é. É que a partir do momento que ele ficou 3D. Eu... Não, pois também não vale a pena. Mas acho... por acaso tenho um dos últimos. Comprei no Steam e é dos próprios jogos que eu joguei recentemente. Ok, acho... desculpa. Não, ia dizer que acho que o meu preferido é. Estou a parafrasear. É. Your dog taught. Não, como é que é? My dog fights better than you. E ele responde. Your dog taught me everything you know. Ok, é uma boa deixa. Comeback. Mas sim, pronto, nós infelizmente não temos esse tipo de witty comebacks. Não. Hoje não, estava a dizer no filme. Ah, no filme não tem. É que eu fui falar do filme, não é? Qual filme? Não estávamos aqui para falar de videojogos? O Offline. Mas podes não falar do filme? Não, podemos não falar do filme. Podes mas... só dizer, o filme vai existir e as pessoas... Sim, as pessoas podem procurar no Facebook Offline Sim. Filme e 25 de Março, sexta-feira santa, de sexta para sábado... À meia-noite e 45? Sim, podem ver. Ou depois no RTP Play. Mas já agora esclarece uma coisa, Guilherme. Sim. Que é depois no RTP Play ou é em direto no RTP Play? Podes ver em direto no RTP Play. Okay. Porque em princípio eles têm os direitos de transmissão, aquilo é inteiramente deles, portanto eles têm os direitos de transmissão. Mas dá ao mesmo tempo, o RTP Play vais lá agora e está a dar RTP 1. É exatamente, isso? Podes okay. ver em direto, desde que não esteja a dar qualquer coisa, tipo uma série. Mas precisa o on demand e não vai. Vai estar eventualmente com estará. Pior qualidade do que. Sim, curiosamente, nós gravámos em 4K. Com tipo as melhores câmaras in the biz. Ótimas câmaras, yeah. Ótimas câmaras. Foi um investimento muito grande feito pela RTP para a Academia RTP e sabendo que aquilo ia ser transmitido em SD na maior parte das televisões, porque a RTP tem um canal HD, mas não serve para isto. Não sei, acho que é sempre, acho que é fixe tu teres, tipo, estás a filmar em 4K, tipo, fica melhor do que filmado com uma handicam. Sim, porque não? Porque alguns estão versões do filme que estão de facto com uma qualidade grande. Aquilo logo à partida é downscaled para Full HD, o que nos permite fazer algumas brincadeiras em termos de mudar o resize dos planos sem perder qualidade e coisas assim do género que nós tivemos que fazer. Houve coisas que tivemos que salvar em edição, não é? Foi, tipo, o plano quando a Bestor ficou o Tua Duarte, há um corte que é tudo o mesmo plano, só que nós fazemos tipo um salto no, pronto, como temos aquela qualidade, dá para fazer aquilo sem se perder nada, pronto. Certo. Mas está a dizer, estamos a falar de videojogos, é quase a mesma coisa que estamos a falar do filme, porque eles têm uma grande... Há personagens gamers dentro do filme? Sim, é verdade. Há personagens que jogam muito. Tens várias situações em que personagens jogam videojogos, o que é bom. Sim. Online, inclusive. Não vês isso muitas vezes. Porque eu sinto que a maior parte das pessoas que trabalham no audiovisual não adoram os jogos. Não é assim. Para já, muitas são bastante mais velhas, portanto não... Não sabem o que é sequer. sim, eles só sabem que o filho joga Minecraft ou YouTubes ou o que é. Mas não é uma coisa assim, eu não sinto isso, pelo menos eu sinto que é, falas daquilo e é tipo, pronto, são os brinquedos, não é? que as crianças têm, e agora há uns adultos, isso é o que o Quintino Aires diz. Nenhum de vocês gosta de videojogos? Pois foi um sacrifício enorme. Meh. Estar a falar com estar a falar com a empresa. Nós temos agora estou-me a esquecer do nome. Mas é uma grande empresa que fizeram o BlazBlue. Não é a Capcom, certo? Porque nós queríamos pôr cenas do Street Fighter a ser jogado pelos personagens e então enviámos tipo uns 20 e-mails à Capcom. Eu consegui falar, eu telefonei até São Francisco, onde é que é o coisa, consegui através do LinkedIn descobrir o nome da pessoa que trata do licensing para a Capcom e tu sabendo o nome podes perguntar por essa pessoa e falar com ela. Porque normalmente é tipo, não podes telefonar simplesmente à Capcom e dizer que quero falar com pessoa de licensing. Não, mas se souberes o nome, já podes. Pronto, está aqui um truque, entre aspas, para as pessoas. Life hack. Yeah. Quando as pessoas tiverem existências à Capcom, pronto, se um dia... Fazer. E só se aplica a isso, não é mais nada. Acho que é mais específico. Muitas empresas. Não digas o nome, pode ser que mude, entretanto. É melhor as pessoas irem ao LinkedIn ver, não é? Sim, vão ao LinkedIn procurar. Pode já não ser a mesma pessoa. Por acaso é verdade. Pronto, e basicamente disseram, nós explicámos que nós não tínhamos dinheiro, que é sempre uma coisa que as pessoas adoram ouvir, e eles disseram, pá, a marca vale qualquer coisa, e se vocês querem ter a marca lá, podemos discutir preço e não sei o que mais, e nós logo à partida dissemos, pá, se o preço for mais que zero, não conseguimos, portanto... Podíamos ainda ter oferecido um euro. Um valor simbólico. Podíamos tentado subornar o senhor por um euro, se calhar. Eles não sabem tipo a taxa de conversão, se calhar eles acham que um euro é tipo, vale tipo um milhão. Imensos dólares. Mas uma empresa japonesa disse-nos tipo, sim, usem à vontade, fixe. E temos o BlazBlue, que é um jogo de luta assim mais hardcore. Dá mais cred às personagens também. Sim, torna-as mais nerd até, porque Street Fighter é tão comercial. Exato, é demasiado mainstream já. Street Fighter é muito Mas temos outros dois jogos que são portugueses, que é o Smash It, da Bika Studios, e o agora vencedor dos prémios PlayStation de Portugal, Striker's Edge, belíssimo jogo. Da Fun Punch. que está marcadíssimo no filme. É verdade, que é o que, que o Da Vinci... Pois, convém darmos um bocadinho de contexto, se calhar. E a, desculpa, só para dar o crédito onde o crédito é devido, não é? Que sim. É a empresa que licenciou o BlazBlue e nos deixou usar o BlazBlue de borda. É a Arc System Works. Arc System Works. Eles estavam a ouvir e já estavam chateados. Depois estavam a pensar. Eles estão. Não sei. Não quero dizer estereótipos japoneses. Sim, eu queria dizer. Não quero. Mas já está. Não sei, já estamos aqui tão. Já está tão marcado. Desde o início. Desde o chinês. Já alienámos tipo um quinto da população. Depois os gamers também já não vão ver. Os cosplayers, podemos falar dos cosplayers também. Eu disse, foi aí que eu meti um bocado. Disse, mascaram-se, que é uma coisa que eles odeiam. Ah, sim, sim. Eles, os cosplayers, não gostam nada. Tipo, não, eles encarnam uma personagem. Não se, quem mascara é no carnaval, não é? Tipo, é quase insultuoso a ideia. Tipo, não é um verbo que se aplica perfeitamente ao que eles estão a fazer, que é meter um fato. Mas não é mascarar, não é? Mascarar é pôr uma máscara. Às vezes inclui máscaras. Sim, não, mas às vezes não. Às vezes mas, não. Ok, pronto. Vamos discutir semântica durante o se bem que lá no fundo todos usamos máscaras todos os dias, não é? Sim, como ator. Por isso todos somos cosplayers. Como ator e como wrestler, o que é que. Sim. Há alguma diferença? Ator, wrestler, ser humano, para mim é tudo a mesma coisa. O palco, não é? Foi o Shakespeare que disse? O Shakespeare disse: a vida é um ringue de wrestling. Sim. E nós estamos todos só a usar máscaras de luta livre. Sim, e depois desafiou o Philip Johnson. Philip Marlowe. The Johnson, não sei. É Philip outro. Marlowe. The Rock. Não, é? Não, eu estou a confundir com o Detetive Noir, não sei. Mas há um Marlowe que é um dramaturgo rival antes do Shakespeare. Sim, não lembro disso. Philip Marlowe é um Detetive Noir. não confundir. Sim, sim, sim, sim. Se bem que eu vi isso, Shakespeare Detetive Noir, acho que é. Mas tu viste o Marlowe quando estava no teatro, cá em Portugal? Marlowe e eu. Não. Sobre um dramaturgo, eles adotam um dramaturgo. O ator inglês do século XIV, que conheço. Acho que é isso. Então era o Zé Jorge Duarte a fazer de Marlowe, era um grande detetive. Era um que ator peço. Português é que tu gostavas de ver? Vocês gostavam de ver como Inspector Max no remake para cinema? O Inspector Max? Sim, ou o ser humano? Sim. Não, como Inspector Max. Nu com uma trela. É tipo só a voz? Ou... Sim. O Inspector Max nunca tem trela em defesa dele. Eu não quero saber quem é o cão. Eu queria saber o desafio interessante aí é quem é que ia substituir o Fernando Luís. Sim, exatamente. Que é sempre, sim, é verdade. É por aí, mas desafio. Isso na versão do cinema, o Fernando Luís funde-se com o cão para tipo, formar um. Sim. É tipo o Max é o herói transformado. Sim. Pode ser? Sim, acho que sim. Acho que uma marca da imortalidade das personagens é poderem ser reinterpretadas como outras versões. Portanto, porque não um Inspector Max mulher? Olha, uma inspetora Maxa. Uhum. Mas, sim. Mulheres a cometer o crime. Como se elas fossem capazes. Elas têm um período, não podem. Por acaso, os cães nas séries normalmente são sempre cadelas, que é para não terem dangling bits. Ah, pois é. Para não terem assim nada pendurado. Um big old dog slog. Que é tipo, ele está tão excitado por combater o crime. Por acaso, vocês já viram um cão a ficar excitado? É horrível. No outro dia eu levei a minha cadela ao veterinário. E ela estava tipo nervosa, estava desejosa de sair embora. E depois estava lá tipo um. Como é que se chama a raça do Max? Era um pastor alemão? Estava lá um pastor alemão enorme, mas bueno, 20, acho que tinha tipo 2 anos, mas era tipo gigante. Ele estava a olhar para o rabo da minha cadela, tipo thinking dead ass. E eu vi o pênis dele tipo a transformar. Lembra-se assim do sabre de luz já abriu. Mas parecia um sabre de luz vermelho. Era... Foi daí que veio o seu. Os seus Star Wars vêm dos sítios mais estranhos. Gravaram tipo o schlong do cão do George Lucas a ficar de e assim que tu sabes que o cão é um sítio, porque há vermelho. Exatamente. Bright red. Exatamente. Sim. Estávamos a falar do que estamos a promover o quê? É um não, filme? Não. E... O offline. Sim. Mas sobre o que é o filme? É difícil, não é? Mas desculpa, tu quando disseste que meteste o pato da poça quando falaste em mascarar? Ah, no filme? Não, na entrevista de 5 para a meia-noite. Ah, nós falámos, temos cosplayers, né? E o Rui Unas não sabia o que era. Ele depois apercebeu-se. Mas ele sabia. É tipo, sim, são aqueles totós adultos mascarados. Sim. Porquê que ele é o Filipe La Féria? Ele não foi nada assim, ele foi simpático. Ele é um Power Ranger como é verdade, tem isso em comum. Ele foi o Power Rangers? Ele também dobra, ele dobra mesmo para assim, Power Rangers que eu, yes. Okay. Ele é o Ranger Verde e eu sou o Ranger Azul. Cruzaste com ele? Ou duas vezes cruzámos. Ele não se lembrava de mim, no 5 para a meia-noite. Portanto... Ele também não se lembrava do Duarte e tiveram no mesmo filme. Ah, pois porque eu tive essa conversa com o Rui Anas, daí depois o Duarte disse: ai, eu também fiz um filme contigo. Sim. Ele, ah, foi? Não me lembro nada disso. Ele lembrava-se vagamente. Sim, sim. Eles lembram-se mais do Duarte, que é o nosso protagonista, Duarte Gomes. Grande ator, bom ator, excelente ator. Eu acho que ele foi perfeito. Ele não está convidado. Eu ainda lhe disse isto tipo há uns dias, que era que ele foi a nossa primeira escolha e ele não estava convencido, ele achava que não. Mas eu já tive tantas conversas com ele sobre isso e expus os segredos do business. Pois foi. Ele mesmo assim acha isso. Oh, Duarte, tu és muito bom ator, Duarte, estás a ouvir isto. Eu vou obrigar. Eu envio só este clipe. Eu sempre, ninguém vai ouvir isto, nunca. Por isso é que podemos. Eu posso ser racista e homofóbico enquanto aqui estiver. Se há algum fórum apropriado. É este podcast. É este. Não, para já, porque nós já sabemos que os comediantes, os humoristas que fazem o chamado humor negro, ouvem este podcast, não é? Porque eles precisam de ir buscar material homofóbico e sexista e racista. É por isso que me convidaste. E então sabem que neste podcast é garantido. Tipo, está ali tipo, os chineses, já, vamos. Sei quantos, já, boa. Eu até tenho amigos que são gamers. Por causa do título, do podcast, perceberam? Isto é a parte no filme em que tu dizes o nome do filme. E depois, tipo, nós também dizemos. O trailer. Nós também dizemos. Temos grande money shot dela dizer a vida é melhor offline. Quando é offline, depois olha para a câmara e pisca o olho. Estás a gozar, mas nós temos dois piscares de olho para a câmara. Pois temos. Espera lá, temos. Ah, pois temos dois olhares para a câmara. Temos um piscar de olho. Um piscar de olho. Vou voltar a confirmar que não vi o filme. Qual filme? Eu ainda não percebo onde é que estamos. Eu só escrevi por si e pronto. Eu não percebo o que é que estamos a falar. Tipo, isto conta, o offline conta como uma adaptação. Tipo, nós não podíamos concorrer a melhor argumento original. Porque tecnicamente adaptámos. Baseado numa ideia de outra pessoa. Baseado no piloto. É. Sim. Porque na Academia RTP concorremos com pilotos. Nós concorremos com uma espécie de. Mas vocês tiveram os dois na Academia? Sim. Entrámos os dois juntos. Com o mesmo projeto. Com o mesmo projeto. Os Cavaleiros do Panteão Força Lendária. Não fomos o que passou. Já foi muito surpreendente ter chegado onde chegou, não é? Sem dúvida, foi. Yeah. Mas depois, e portanto, nós fomos metidos num grupo do offline que foi um dos projetos que passou. E acabámos por ficar com o guião e o Guilherme com a realização. Então, pois, pronto. Eventualmente foi tipo acumulando coisas. E entretanto, tu ias explicar o que era o filme e fizemos não sei quantas mil views. Não sei quantos mil views. Eu, por acaso, acho que dá para explicar. Dá para explicar o filme, mas não se percebe que tem momentos cómicos pela explicação. Porque, do meu ponto de vista, pelo menos, é tipo uma fatia de nossa vida moderna, influenciada mil pelo digital, visto. Pronto, ponto de vista. Temos vários pontos de vista, não é? Temos vários personagens, temos vários pontos de vista. Visto de alguém de dois extremos, um que é anti-tecnologia, pelo menos para si, e um que é uma rapariga, que é a Rita, diz. Uma pergunta sobre ele. Sim. Ele é anti-tecnologia, não tem computador, não tem telemóvel, mas ele é licenciado em História e tem 30 anos. Sim. Ele teve de ter feito trabalhos com tudo papel. Tudo papel. Como? Ele foi à biblioteca. Como? Mas tu não sabes em que faculdade é que ele se licenciou? Como é que ele escreveu? Os coisas, ele tem de entregar os trabalhos em. Alguém tem de passar, se calhar pagou alguém. Disquete, se calhar. Pagou alguém para passar a computador? Eu vou só dizer uma coisa. Tipo, eu acabei o meu curso em 2008 e das últimas cadeiras que eu fiz, entreguei uma disquete com a minha prova. Oh, uma disquete daquelas. Zip, ao menos era zip. tinha 1 mega. Tinha 1 mega de capacidade. E tu compravas disquetes, basicamente eles faziam uma fortuna, tipo, a vender disquetes só para aquele exame. Ah, é absurdo. Ah, mas como é que ele. Sim, mas eu acho que não é que ele nunca tenha trabalhado com nada. Eu acho é que. Ele usava só na escola, aí agora tenho de ir ao computador passar não, o trabalho e ele, fazer. Exato, ele de certeza que apanhou pronto, isso. Só que usava o computador do pai, ou usava o computador da escola, não é? Se calhar a mãe datilografava por ele. Ou a mãe. Mas não, provavelmente quem não. Quem oferece um iPhone? Sim, exato. Não se faz o filme. Mas ele oferece um iPhone a pessoas, a alguém. Sim, é uma característica do personagem que ela está sempre a aparecer iPhones. Tecnicamente não é um iPhone. Pois não, não. Eu tinha que reparar que não é. É só uma caixa branca. É uma caixa branca. Sim, é um telemóvel, não é? Alta gama. É caro, mas... é caro, pelo menos. Sim, é caro, isso é caro. Não sabes se é alta gama. Está estabelecido que é caro, pelo menos. Sim, não sabemos se é bom. Vocês nunca dizem se é bom, se não é. Pode ser tipo o primeiro telemóvel que acho... houve e agora é caro. Porque é uma relíquia. Sim, sim, sim. Não pode ser porque seria muito maior, não caberia naquela caixa. Mas pronto, o primeiro telemóvel pequeno que houve. Certo. A caixa tem só a morada onde está o telemóvel. Se calhar. No armazém. Eu abro e aquilo está. A minha dúvida é, por exemplo, tu nunca vês. Portanto, isto é o Duarte, é o Tiago, é a personagem do Tiago, é o do Duarte, que é o Tiago. Depois a personagem de Iris Caiado, que é a Rita, é o oposto, que é uma espécie de. Pronto, ela vive muito mais online do que offline. Ela tem amigas, tem amigos, só que. Pronto, existem todos. Quer dizer, dá-se muito mais com eles virtualmente do que fisicamente, o que é uma coisa tão recorrente. Nós quase já nem pensamos nisso como espaço virtual, não é? Tipo, ainda agora estávamos a falar no Messenger ou qualquer coisa assim, e pronto, isto é comunicação. Sem ser, acho que, pronto, essa é a parte mais, foi a parte mais difícil de escrever para o Tiago, porque já é, ele é mesmo uma relíquia do passado, tipo, já, quem é que é assim? Pois, escrever o Tiago e ser verosímil era, tipo, super difícil, porque... Mas para mim foi difícil adaptar a personagem, porque ele era super unlikable. Exatamente. Tipo, a versão original da personagem era tão, tão preachy, porque, precisamente porque, e ele é um bocadinho preachy no filme. Tem que ser. Sim, sim, mas já falamos sobre isso em relação ao Duarte. Porque ele tem que ter, acho que ele tem que ter convicções suficientes para justificar que ele é, ele ser assim. Mas eu acho que aquilo, como ainda por cima ele está a falar com crianças, é um alvo tão estranho para tu teres mandares um sermão, porque é difícil ficar do lado dele. E para nós, tipo, metade do trabalho é torná-lo super simpático, que é para tu não achares, tipo, porque é que ele está a gritar com crianças. É tipo... Pois, como o discurso dele, o ponto de vista dele é tão... Não usem as tecnologias, isso faz mal, isso é irritante de ouvir, não é? Porque não, deixa-me em paz. Ele tenta, sim, para já. Só que quem se identifica com isso? Exatamente, é? Exatamente. Mas acho que as pessoas se calhar se identificam um bocadinho com a outra parte, com o reverso da mensagem dele, que é... tipo, ainda há qualquer coisa de bom em estar fisicamente com as pessoas e ver com os próprios olhos e não através de uma câmara. E, sim, sim. Às vezes, tipo, acho que há muita gente que se identifica com isso, apesar de, pelo menos pelo Facebook, tipo, as pessoas dizem, vão ao Facebook queixar-se, tipo, porque é que nós não estamos mais tempo, tipo, fisicamente juntos, porque é que as pessoas não veem pôr-de-sol enquanto eles postam uma fotografia de pôr-de-sol. Estás a ver, tipo... Certo, tipo, certo. Pronto, não deixa de ser irónico, mas sim, é uma coisa que as pessoas sentem. Sim, é importante que o Tiago nunca diz um disparate do género, atire os telemóveis todos fora da janela, porque tecnologias são más sempre. Pronto, ele nunca diz. Mas também foi importante ser o Duarte Gomes a fazer o Tiago, porque eu acho que o Duarte conseguiu ser tão likeable. Eu acho que o papel é super difícil. Acho que é, sim. Mesmo da maneira como escrevemos, acho que é muito difícil aquele personagem... tu concordares com ele, porque, epá, ninguém gosta de um preacher que está, tipo, a dizer-te como deves fazer, como deves viver. Só que o Duarte, pronto, para mim ele esteve tão bem e ele é tão likeable e consegue fazer aquele sorriso charming e consegue ser o brincalhão suficiente para estar convicto de uma coisa, mas sem estar preachy ou pronto, sem poder se apelar. E ele é ignorante em relação à tecnologia, mas não é orgulhosamente ignorante. Ele percebe que aquilo é uma... Sim. Uma lacuna, não é? Na parte dele. Eu não sei que outra atora que eu conheço é que poderia fazer o Tiago e ser mesmo likeable como o Duarte conseguiu. Já sei. O Inspector Marcos disse o Nuno Lopes. Ele consegue fazer tudo, caraças. Ok. E a Iris também é um papel difícil. Iris Caiado, sim. Nós demorámos algum tempo a conseguir encaixar aquilo. Porque, por exemplo, estávamos a falar sobre isto, que é... Eu não queria dizer aos atores que o filme tinha partes... de comédia, tipo, eu ainda hoje faz-me alguma confusão dizer que o filme é uma comédia, apesar de ser, quer dizer, de certa maneira, tipo, não é um dramalhão, não é um thriller, não é, quer dizer, se tivermos que lhe dar uma classificação, é uma comédia, sim, certo? Mas eu não quero que as pessoas vão ver o filme a pensar que é 50 Sombras Black ou, pois, não é? Sim, sim, a palavra comédia como categoria de filme já tem, eu acho que é tão maltratada em Portugal, pois, que é há um estigma enorme, e acho que na cabeça dos atores... Qual é a palavra com 50 Sombras Black? Eu gostei do filme, eu fui com tão poucas expectativas. O KFC ofereceu-me bilhetes, eu como demasiado KFC, o KFC ofereceu-me bilhetes e eu fui ver a estreia. Pera, o KFC ofereceu bilhetes para o Fifty Shades of Black? E se calhar, se calhar depois disto vai oferecer mais. Não vou dizer mais nada, então. Cortas? Cortas? Não. Eu estou a achar. Acho isso horrível da parte do KFC. Pois é, não é? Porque mas o quê? Achas que eles têm que ser self-aware dos estereótipos que existem na América? Ou pelo menos oferecer tipo. Não, eu acho que está relacionado. Acho que parece. Sim, mas eles não. Não é de ser os 50 Sombras Black. É tipo. Na semana anterior foi tipo. O Avô Maroto, lá como é que era o filme do Robert De Niro, e depois na semana a seguir era o Londres Explode, que é o do e Gerard. É tipo o KFC a fazer isso? Não, o KFC dá-nos estreias, sei lá, é uma maneira deles fazerem engage. Então, eu acho pouco apropriado, é só isso. Eu acho que eles podiam ter escolhido outro filme nessa semana. Pronto, podia ter sido, mas acho que está um bocado tipo na categoria de filmes que eles promovem, que é tipo. Eles, não é eles quem? Vendedores eles? De frango. Ah, eu acho que o Marlon Wayans é o melhor ator da família. O Marlon é o melhor dos Wayans? E aqui, melhor ator. Certo. Melhor ator. Ok. O Wayans com mais piada é o filho da Damon Wayans. É o Damon Wayans Jr. Quem? Certo. Posto isso, eles têm todos um monte de piada. Eles também são quase todos muito preguiçosos e fazem sempre a piada mais fácil. Sim. Acho que o tipo de humor é muito abrangente. Se é por aí que estamos a ir. No sentido. É fácil também. Mas acho que aquilo tem surpreendentemente momentos bons, porque está com tão poucas expectativas para aquele filme. E de vez em quando até tem coisas para dizer sobre o mundo e tal. Sim. Comentário. Ok, fixe. Sim. Eu ainda não vi. O facto de aquilo ser uma paródia ao Fifty Shades of Grey e eles apontarem o facto que não é original, mas que ainda bem que apontam o facto de aquilo ser uma relação super pouco saudável e não ser uma representação, eles não vão a esse pormenor, mas não ser uma representação de relações sadomasoquistas saudáveis que existem pelo mundo. Pronto, é um ponto que eles fazem num filme que não precisava de fazer. Em que ele tem um irmão. Escroto. Irmão que tem um cabelo sim. Como o Weekend e chama-se Weekday. É esse tipo de. É isso, o problema. Sim, é que eu. Mas a barra estava. Não é baixa? Acho que se a barra está super baixa, depois quando tens momentos bons. Pronto. Quem é que é o Wayan que entra no Glimmer Man com o Steven Seagal? É o Keenan Ivory. Keenan Ivory Wayan. Ok, eu gosto dele. Keenan Ivory Wayans é tipo. Eu acho que é o irmão mais velho. Foi o primeiro a ficar conhecido e é ele que é tipo o cérebro por trás do In Living Color, realizou os filmes quase todos, etc. Ah, okay. Porque ele entrou no SNL, não era? Ou estou a confundir? Não, quem teve no SNL foi o Damon Wayans, mas foi muito pouco tempo. E acho que foi depois é que foi para o In Living Color. São os irmãos quase todos e coisa. Eu estava a dizer, o Marlon é o melhor ator tipo dramático deles. Ele é bom em papéis dramáticos. Okay. Coisa que o Damon Wayans não consegue ser. Ele não consegue ser bom em papéis dramáticos. E a Kim Wayans é um filme bada fixe, que é o Pariah, da Dee Reed, que é sobre uma miúda lésbica em Brooklyn. Ela faz de mãe dela e ela é muito boa nesse filme. Essa é a protagonista do. Dos 50 Sombras Black? Não. Ah, okay. É também ainda dentro eles do tema 40, da. 50 anos. Certo. Black é uma miúda. Pois, exato. Sim. É uma miúda tipo da nossa idade, não é? Sim. Não, é mais nova que. Não sei, há de ter a nossa acho idade ou há um bocadinho menos. Certo. Bem, pronto. Portanto, vão ver os 50 Sombras Black. O Marlon tem 40 e tal anos, ele não envelhece. Ah, pois. Ele parece tipo irmão do sobrinho dele, que é muito mais novo. Mas eu tenho alguma dificuldade. Diz. Não quero dizer. Diz, Guilherme, diz a frase. Eu tenho a idade deles, porque eu vejo desde os anos 90 e eles parecem-me iguais. Não, o Damon Wayans está velho. O Keenan Ivory está velho. Qual é que é o que está no Happy Endings? Esse é o filho. Esse é o filho. Esse é o Damon Wayans Jr., é o que tem mais piada. Pensava que pensava, era mais velho. Isto é tipo o Highlander, eles vão fingindo que é o filho. O Damon Wayans Jr., não, há coisas deles. Lá eles são bastante. Não, isso é tipo aquele clássico da Damon Wayans. Mais parecido com o Damon Wayans. Pois, à medida que a envelhece, fica parecido com o pai? Ou é com o tio? Não. E só o facto do Damon Wayans Jr. Estar Happy Endings e tipo ele era o que fazia mais parelha com o Max, que era a personagem gay. Tipo, tendo em conta que o pai dele ficou famoso, as personagens mais famosas dele, em Living Color e até no SNL, é uma personagem extremamente afeminada a gozar com homossexuais. Já claro. É a evolução da sim, família. Sim. Próxima geração vão ficando mais. Pronto, mas. Eles são muito bons em comédia física também. Eles são. Eles estão super. Sim, sim, sim. São muito. pronto. Sim, comédia não, física que também tens no filme Offline. É verdade, é verdade. Tens alguma. Just bring it home, bom segue. Sim, sim, verdade. Por acaso ontem estava a rever para tirar screen grabs para as câmaras do Facebook do Offline. Espera, tu viste o filme afinal? Por amor de Deus, por amor de Deus. Aliás, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, por amor de Deus. Então, tipo, quando estava a ver a cena do em que o João Nunes Monteiro dá um murro no braço do Mia Lemos, eu estava a ver que ele, depois de levar com a chapada no olho, está com aquilo tudo vermelho. Sim, sim. Porque pronto, ele leva, de facto. Os nossos atores são muito de método, muito físicos. Andaram mesmo à porrada. Sim. E eu fui ver a cena do início e ele já está com aquilo vermelho antes de levar. Porque aquilo é o 13º take. Porque foram tipo 20 takes dele de levar na tola. Porque o Miguel Lemos pensava que era mesmo a série. Olha, o Miguel Lemos está furioso, está a partir de sim, está. Wrecking o que aconteceu? Estragou-se alguma coisa? Não. É só. São partes de computador que tenho para aí. É um bug. Okay. Sim, é um bug, no sistema. Pois não, porque ali a cena não está em lado nenhum no guião que vais acertar no olho do. Não é? Tipo, a personagem Marco acerta no olho da personagem da Vinci. Não. É tão violento. É só eles decidiram, tipo, os irmãos, pronto, gostam assim de andar à bulha. É uma cena de. Eles têm uma rivalidade fraterna, portanto. Mas pronto, o Miguel Lemos, de facto, ficou marcado. Não sei se foi ou se foi ele, que ele dava tipo na tola do João Nunes Monteiro. E o João Nunes Monteiro, no último take, acho que foi o último. Foi, ele não, porque não gravámos mais. Ele improvisou e devolveu um grande amor no braço, já de vingança, porque já estava farto de levar ali no olho. E o Miguel Lemos disse a fala até ao fim, acho, porque ele primeiro ia dizer e depois aquilo entra nos nervos. Sente a dor no sim, braço. Sim, teve uma relação. É, mas soube tão bem ver isso acontecer. foi difícil essa gravação. Foi muito, muito complicado. Mas... A Rita é um personagem... Sim, voltando à Rita. Para mim é mais parecida comigo, mas... Sim, mas, eu sempre achei isso. Mas não foi em tempos também, porque isto o original... Caso, a casa dela é um bocado mais escura. É parecida, de facto. Por exemplo, o computador dela é o meu computador. E posters também. E os posters. Eu trouxe muita coisa da minha casa para servir de adereço. Toda a tua parafernália nerd. Sim, tanto a casa da Rita como a casa do Da Vinci. E do pois, do Marco. Exato. Pois, e da Sailor Spoon? Não, da Sailor Spoon foi mais Sailor Spoon também, mas foi a Cute. Tivemos várias lojas, principalmente a Cute. No Porto, que nos arranjaram assim adereços para nós popularmos. A Rita no quarto, eu reparei, ela tem uma caneca das Spice Girls. Sim, sim, que achamos que é um setup para um momento no filme. É? Que é o facto dela ser uma... Aliás, há dois setups para e um deles é tecnicamente a apropriação cultural. Que é o nós temos uma música das Spice Girls no filme. Portanto, no início nós temos, ela tem uma caneca das Spice Girls e a personagem de Sarah Baixo Leitão, o Sailor Spoon, que é a Carla, que é amiga da Rita, tem um penteado como a como uma das Spice Girls qual é que era? Era Melanie C, a Halliwell. É uma que, tipo, não era a Sporty Spice, tinha ideia que... Mas a Sporty fazia isso ao cabelo ou era tipo só para trás? Não, tinha mesmo, era aquilo que chama-se Buntu Knot, pronto. Basicamente isso foi de outras coisas fixas, que é, nós tínhamos Sara Baixo Leitão esteve connosco 2 dias, ela já tinha estado no nosso piloto, nós ficámos, adorámos. Não é? Grande atriz, voz de uma geração. É verdade. Não, mas é verdade. Eu adoro. É tipo... Tipo, isto é sempre uma coisa ingrata a dizer, porque parece que nós não gostamos das outras atrizes, mas é tipo, para mim... Eu adoro a Iris Gaiato também. Sim, adoro a Iris Gaiato. Mas adoro, pronto, tem Daniel Love, especial cara, todos um bom trabalho. No coração pela Sara, que ela fez connosco os Cavaleiros do Panteão. E um dia espero que falaremos sobre os Cavaleiros do Panteão no teu podcast. Sim, mas mas ela fez... Ela basicamente... Ela que é... portanto, ela, além de atriz, ela estuda muito, ela estava a aprender tipo grego clássico, ela é tipo uma huge nerd, tipo, no sentido marrão mesmo da coisa, tipo, ela é muito académica. Sim, insultar pessoas que vão... Sim, eu também acho que o Max Linus também acha que nerd e geek é um insulto. Não, faz sentido. Estava só a gozar com as pessoas que acham que é um, e de certa maneira é, não é? Já foi. É agora, é um insulto, mas acho que. Acho que as pessoas apropriaram-se disso e agora é fixe. Agora é bem fixe. Os nerds ganharam as guerras da cultura. Vejam o cinema, vejam os filmes de que estamos a ter agora. Mas ainda se fazem piadas sobre os nerds, são isto e aquilo. Pá, Big Bang Theory é o sítio que é sempre com as piadas. Quem faz essas piadas não costuma estar. Sim, acho que diz mais sobre a pessoa do que sobre os nerds em geral. Não, mas ela não é muito de... A Sarah Bachelet não é muito de tipo YouTube e jogos. Sim. E não sei o que mais. Mas ela entregou-se de tal maneira ao papel para aprender... Ela usa óculos, sequer? Às vezes. Sim, okay. Às vezes. Então aí legitima como antes ao fazer óculos. Ok. E aparelho. Mas ela fez um trabalho de pesquisa enorme para se tornar... Absurdo. Foi espetacular. Ela tornou-se uma youtuber, mais youtuber do que qualquer youtuber português. E já tive várias pessoas que viram o filme, dizerem-me tipo, pá, se os youtubers fossem assim, eu via. Uau, pois. Que acho que é um grande elogio, porque, por exemplo, isso foi outra questão, que é, o guião teve algumas versões, e nesta versão final, para já, tanto a personagem de Da Vinci como a personagem de Sailor Spoon, que são dois youtubers, tornaram-se um bocadinho mais coro grego em algumas partes e personagens mesmo com os seus... O Da Vinci não tem assim um arco enorme porque ele é mais uma personagem de apoio, mas, sim, mas a própria ela também é uma personagem de apoio, mas acaba por ter a sua própria história e é uma coisa, e está mais fleshed out. Mas originalmente eles eram caricaturas de youtubers, porque nós já somos velhos demais para achar piada a tipo esta vaga de youtubers que é tipo, vou falar de jogos e faço uma voz parva. Boa, boa, boa, boa. E depois desses cortes repentinos. Mas agora, o que é que vamos falar? Depois falamos, então nós estávamos tão irritados com youtubers. Porque nós fomos pesquisar, certo? Porque nós queríamos refletir algumas realidades. Isso nota-se no Da Vinci, ele fala, ele tem ali umas expressões. Porque isso são frases... Ok, porque... Qual é aquela expressão que ele usa? Ele usa uma palavra qualquer. Bão? Bão? Não, ninjas? Não, não. Também. Ele diz qualquer coisa. Já não lembro qual é. Como que irritou muito, mas... de propósito. Que bazinga? Ele diz bazinga. Não, mas por pouco. Acho que ele teve uma versão. Não, porque nós... Lá está, nós fizemos tudo o que nos irritava. Sim. E uma dessas coisas era dizer bazinga. Mas o quê? Okay, tipo uma catchphrase? Sim, é uma palavra... Subscribes! Não, é uma palavra qualquer que ele usa recorrentemente. Tipo. E recorrentemente, se calhar, é só tipo 3 ou 4 vezes, mas é o suficiente para te chatear. Já me lembro qual era, agora não está a vir à cabeça. Há de voltar. Mas pronto, mas o processo. Ou seja, nós começámos por escrever basicamente duas caricaturas. E depois, à medida que a história avançou, nós percebemos que nós para já, que eram. Quando fazes uma caricatura de uma coisa que não gostas, é sempre mean, é má. E ele não é burro, ele não é. Não, não, ele não. Ele não é inculto e ele também não. Não, não. Mas ela nunca aparece. Ele ao início parecia. Sim, mas precisamente. Mas ele está pandering. Tipo, ele está. Sim, pois, nota-se. Pronto. É isso que se percebe. Ele sabe o que é que o público dele quer. Sim. Mas é. Ou seja, ele ainda ficou um bocado assim, com essa faceta, tipo, meio caricatura de youtuber. Mas nós. Porque houve algumas frases, e aliás, foste tu que escreveste o primeiro draft dos youtubers. Houve alguns drafts que ficaram. Algumas partes, frases que ficaram lá no filme sobreviveram até ao final, mas nós em geral tentámos fazê-las um bocadinho menos irritantes, um bocadinho mais empáticos, porque precisamente lá está, tipo, a caricatura tem que ser feita de um ponto de entendimento e de amor versus tipo de lado de fora a apontar, porque senão vai ser só um bocado há pessoas que gostam, né? de youtubers. Sim. E é uma parte tão importante da cultura agora. Há pessoas que tipo, não veem televisão, só veem YouTube, só veem, não é? Quer dizer, eu consumo tanto YouTube, se calhar não youtubers, mas consumo tanto YouTube que são criadores de conteúdo e é muito democrático também. Aliás, é um dos pontos que a gente faz no filme. Exatamente. Que o YouTube quer dizer, é muito capitalista no sentido em que pronto, se tu tens muito, vais ter mais. Mas é muito democrático no sentido em que tu não sabes onde é que vêm estas pessoas. Tipo, elas não vêm de um sistema tradicional de agora estás 3 anos nos morangos, agora estás não sei quantos, agora... Sim, é. Se as pessoas gostam disto, isto tem views. Se as pessoas não gostam... Ou fazes stand-up e depois agora convidamos-te para fazer sketches no canal Q e agora, como as produções fictícias, convidamos-te para estar a escrever para o DDT. Ou estás a perceber? Tipo, não há um tipo, pronto, as pessoas simplesmente fazem qualquer coisa e é direto. Gostam, exatamente, pois não passa por nenhum sistema que te diz, pronto, não tens nenhuma empresa grande a dizer, olha, vocês vão gostar disto agora. Isto. Sim. Não, e isso é sempre espetacular. Isso foi tipo das masterclasses que nós tivemos na Academia RTP e tivemos algumas muito interessantes. às vezes não pela razão que eles acham que seriam interessantes, mas tivemos sempre dois pontos de vista constantes. Aquilo era muito esquizofrénico, que era... Esquizofrénico? Sim. Muito... desculpa, vou tentar arranjar uma analogia que não seja tipo uma condição psicológica... eram coisas muito dispares, pronto, ou seja, muito opostas, polares, que eram, isto foi quase, mas não foi, que era, sim, estavam em polos opostos, não é? Okay. Sim, que era, por um lado diziam-nos, aproveitem que isto é tipo a academia bada fixe e vocês vão ter a oportunidade de fazer coisas que mais ninguém faz, e tipo a RTP foi buscar jovens com as suas ideias originais porque precisa de se rejuvenescer e contrariar a ideia que a RTP está envelhecida e que tem, portanto a RTP tem ideias novas. E se nós olharmos para a programação da RTP, a RTP pelo menos na direção anterior e se calhar agora também esta, apostava em coisas que não eram, que a SIC e a TV não fariam. Sim. Certo? Tipo, o último a sair e. Odisseia, coisas assim. Pois, por acaso tem. Pronto, apostou em algumas coisas estranhas, entre aspas, que não se, por exemplo, o Odisseia é uma coisa que me parece impossível de vender a um executivo de televisão e que existiu. Mesmo assim, conseguiu ser feito. E a certo ponto, o Capitão Falcão também ia ser, mas pronto. Dizem. Você tem um póster, calculo que seja aquele póster que está ali. Sim, sim. São grandes fãs, grandes fãs de Capitão Falcão. Uma das personagens. Dizes? Sim, sim. O quarto de uma das personagens. Ah, exato. Pois, por acaso o filme estreou quando nós estávamos a escrever. Sim. Certo? Sim. Possivelmente. Assim. Ou não, antes, foi antes, ainda estávamos na parte do. Não, foi em abril, já estávamos a. Estávamos naquelas férias, entre aspas. Foi em abril, exatamente. E nós, pronto, decidimos mostrar o nosso amor pelo filme. É, não tenho dificuldades em dizer que é capaz de ser o meu filme português favorito, portanto. Mas. É o meu filme português favorito com o David Chan. Esse é, ok. Mas eu tipo, não te saberia dizer. O meu filme português favorito com o David Chan é o Wire. É, olha, aí tens. Com o Duarte? Com o Duarte Gomes. Com o Duarte Gomes. Que é o Ruínas. Que é o protagonista de que filme? Offline. E o que é que estamos aqui a promover? Uau! Mind blown. É do Wire. É muito bom. Tem o Farsi Gun. Tem o melhor nome de vilão de sempre, que é o Piaçaba. Sério? Tenho que ver. Ainda não vi. Confesso pronto, que ainda não ao vi. Ao menos não é nada racialmente carregado. Pronto, mas isto para dizer que, enquanto que de um lado nos diziam, tipo, ok, pensem bué fora da caixa, depois logo a seguir diziam, isto são as únicas coisas que têm sucesso na televisão, porque a demografia é esta, portanto, a caixa é só um bocadinho maior do que vocês achavam. Tipo, portanto, pensem dentro desta caixa ligeiramente maior. Porque isto são as únicas coisas que funcionam e estas são as únicas pessoas que veem televisão, quando, pelo menos do meu ponto de vista, achava que o objetivo seria trazer as pessoas que se calhar não veem televisão porque não fazem televisão para elas. Não é? Que é um ciclo, o ciclo vicioso da televisão, não é? Que está presente no offline, pronto. Sim, nós mandamos assim umas bocas que passaram. Tipo, e que assim, a RTP nunca fomos censurados. Nunca... Sim, sim. Muito obrigado, RTP. Sim, quer dizer, obrigado por não nos censurarem, não, porque é o mínimo, Spice, não é? E é o mínimo. Sim, e as Spice Girls. E temos as Spice Girls do filme, de facto. Todas. A primeira vez que eu tive com o João, nós jogámos Spice Girls. Pois foi, Girls. Portanto, até agora. Ou um jogo da Spice World. Estamos super em comum. Quer dizer, pronto. Disse, tudo foi dar uma grande volta. O jogo era muito mau. O jogo é péssimo. O jogo é quase injogável. É isso não me surpreende, tem uma protagonista mulher. Pronto, é isso, era isso que eu ia perguntar. Sim. Vocês têm mulheres que são geeks nos jogos? Sim, sim. Mulheres. E não são virgens também. Isto não existe na vida real. Existe na vida real. Que é uma coisa... então, mas isso não existe na vida real. Claro que não. Mulheres que são virgens? Ou... não, mulheres que são geeks. Até porque se existissem, se calhar os rapazes geeks tinham a hipótese de ter alguma coisa com alguma coisa. Exato, a gente sabe que eles são virgens para o resto da vida. Mas aquilo é o paradoxo, que é ambos conseguem melhor. Eu nunca fiz sexo. Sim, nunca fizeste o sexo. Nunca fiz um sexo. um que seja. Nenhum. Sim, sim. Porque sou geek, pronto. Sim. Porque, se és wrestler, não se há coisa. Fico só. Se há coisa que dá menos. Que torna menos atraente ao sexo oposto em Portugal. Quer dizer, sabes, baby, sou wrestler. Eu faço wrestling. Ao sexo oposto ou ao mesmo sexo. Pronto. Sim, tem que ser inclusivo. Sim, por favor. Os crimines. Sim, os gamers. Mas pronto, isso foi uma coisa que era importante para nós. Quer dizer, o guião original era um protagonista homem e um protagonista mulher. não havia nenhuma relação necessariamente entre eles, inicialmente. Uhum. Quer dizer, era suposto haver, eventualmente. Sempre foi um bocado polémico, porque eu acho que eu e não, não, quando eu digo relação, não estou a dizer amorosa. Estou a dizer sim, relação de se cruzarem e de... Sim. Ok, ok. Claro. Sim. Queria ser só... O piloto é um bocado baseado ou inspirado num filme, acho que é argentino, chamado Medianeras, que tem um enredo parecido, pelo menos o início é parecido, que é basicamente ele é viciado em computador, ou tipo passa a vida no computador, e ela é muito livre e não sei quantos, e nós precisamente decidimos inverter logo à partida. Pronto, isso é o que nos foi dado, não é? Essas duas personagens foi o que nos foi dado, e logo à partida eu lembro-me que foi uma discussão com o autor original, que é a Yvonne, que pensámos, ok, se calhar devíamos inverter precisamente porque eu conheço imensas mulheres que são muito mais internet savvy do que eu. Não conheço nada. Conheço. E tu conheces também. Na tua imaginação. Não, são aquelas que jogam... Não existem na vida real. Sim. Mas é que nos dias de hoje, Rodrigo, já tens computadores portáteis, então elas podem estar na cozinha e na internet ao mesmo tempo. E há muitos deles até, se calhar, até vêm em cor-de-rosa. Sim. E podem ver as suas receitas. Okay, é aí que nós estamos. Exatamente, por causa disso. O mundo mudou. Não, mas... Pronto. Ainda bem. Estamos a falar do quê? De facto, termos uma personagem, uma protagonista feminina. Que é algo que nunca aconteceria na vida real. Nunca haveria uma protagonista feminina. Não, é que ela... Na vida real nunca há protagonista. Mas é que, ok, vou ser sério durante um bocadinho. Okay. Que é, se vocês pensarem, mesmo em filmes em que tens, às vezes, uma protagonista feminina, o objetivo principal dessa protagonista é ser... o apoio para um homem. E isto é uma história sobre uma mulher. Pronto. E a verdade é, por exemplo, a ideia de romance entre eles não é particularmente importante entre o Tiago e a Rita para a história, porque ambos têm objetivos de vida que são independentes um do outro, não é? Quer dizer, que estão e têm interesses que são completamente independentes um do outro. Tipo, eu não sei se aquele casal funcionaria na vida real. Se é que é um casal, não é? Tipo, mas pá, lá está, pronto. E depois acabas por perceber que essas diferenças que também são superficiais, não é? Porque nós temos um outro exemplo de um casal no filme, que é a Daniela Love, as personagens da Daniela Love e do Miguel Lemos, o Marco e a Diana, que é um bocado também a nossa maneira de, precisamente como a relação entre o Tiago e a Rita não é romântica. A relação inicialmente não é romântica. Nós queríamos explorar como é que o romance muda com o digital. Certo. O que eu acho imenso. Não, viste um filme do Fernando, o último, acho que é o último filme do Fernando Lopes, que é O Sorriso do Destino? Não. O Sorriso do Destino é... Eu tenho muita pena, mas o filme é péssimo. E o filme começou por ser apresentado como uma comédia sobre como as relações das pessoas mudam por causa da tecnologia, que é tipo, ele vê uma mensagem, ele acha que a mulher está a trair porque vai ao telemóvel dela e vê uma mensagem, não sei quantos, que é tipo, pronto, isto é que é, portanto, o pitch é este, mas tipo, isto é a única coisa tecnológica que acontece está assim no filme. No okay. filme. Aliás, não, o, como é que se chama aquele fotógrafo? Julião Sarmento. Sim. É, ele está no filme e é um hacker, é um jornalista com 60 anos que é um hacker, tipo, é surreal. Mas o que estás a dizer? Uma pessoa de 60 anos não pode ser hacker e jornalista? Não, acho que o Julião Sarmento não pode ser um hacker. Acho que especificamente ele não é credível como um hacker, independentemente porque ele, okay. porque ele não é particularmente bom ator. O Vitor Norte faz de hacker no contrato do... Mas olha, sabes que isso foi uma discussão que nós tivemos sobre o filme, que era a certa altura sugeriu-se que a personagem, a Rita, fosse uma hacker, certo? Como ela é programadora, pronto, já tens ali uma parte. E da minha parte é, hackers são uma coisa que existe, certo? Tipo, é um mundo real, estava a adorar. O Mr. Robot foi uma influência até visual, mais visual até do que narrativa. Está sempre vestida de preto. E exato. Faz uns anos de... Sim. Tem ele chama? Rami Malek? Rami Malek. Eu acho que... Acho que sim. Não sei. Sim. Rami? É assim? Sim. Mandei não saber nomes, especialmente nomes que são diferentes daqueles que estamos a ver. Sim, sim, sim. Não são tão... brancos. Pois, se ele se chamasse John Malek, sabíamos, não é? Não, e tipo, e o nome dele é simples, é tipo, não é nada de complicado, é só aprender um bocadinho. Mas, estás a dizer, portanto, o protagonista do Mr. Robot, ela tem um certo desenho, e faz sentido, porque foi parte da nossa direção, até foi essa. Epá, eu perdi-me completamente agora. Desculpa. Porque ela não era para ser hacker. Hackers existem, certo? E o Mr. Robot é uma série. De nerds que não são virgens. Sim, ao contrário desses. Isso é puramente ficção, foi uma liberdade que nós tomámos. Mas quando tu fazes um. Por exemplo, o Mr. Robot, aquilo é um universo próprio. É a partir do momento em que tu aceitas que há hackers, depois há a versão chinesa dos hackers, e depois há grandes organizações que têm que ser mandadas abaixo. Há todo um universo que é construído à volta do facto. Da história, daquilo ser uma parte importante da história, certo? Eu acho que é como, sei lá, agentes secretos. Eu sei que agentes secretos existem, mas se eu digo que uma das minhas personagens é um agente secreto, o filme torna-se sobre isso. Pronto, e o problema dos hackers era um bocado esse: subitamente estás a pôr um bocadinho de fantasia no filme, que é, lá está, quando digo fantasia é hackers existem, certo? Só que são tão distantes da maioria da experiência das pessoas que não são vistos como reais, certo? É como... Lá está, o filme teria que ser sobre isso a partir daí. Portanto, nós decidimos que ela é tipo uma programadora e que queria fazer jogos e que queria fazer coisas, que é uma coisa que muitos programadores... quer dizer, também eu trabalho numa empresa de jogos, portanto é normal que eu acho que os programadores querem todos fazer jogos, mas muitos querem. Muitos. Trabalhaste numa empresa de... Trabalho. Trabalhas? Em duas diferentes, isto, de quando estava a pensar noutra. Sim, é um... Tu fazes jogos? Eu neste momento não faço jogos, eu apoio os jogos que existem, tipo, tento melhorá-los para que eles continuem a ser boas experiências para os jogadores. Que é para terem longevidade. Nice. Mas sim, mas isso influenciou-me de certa maneira, não é? E o João é wrestler. Eu estou reformado do wrestling neste momento. Sim, okay. Mas sabes que a qualquer momento. Power Rangers. Sou ator. Power Rangers. Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja no espetáculo ao vivo. Power Rangers nas dobragens. E ator de forma geral, acho. Sim. Eu gosto de offline. Sim, é verdade. Com o cabelo rapado. Ah, não gosto de óculos. Tu achas que ele é credível como um hipster? Eu o que eu achei, posso ser sincero? Pode ser, por favor. Quando ele vai ter com ela e ela está mascarada, e ela diz que tu não estás mascarado, eu achava que... é verdade, Pá, aqueles suspensórios e a camisa, não sei se... Mas, eu sempre olho para aquela imagem e sinto-me um bocado... Não sei se estou buff demais para aquela camisa. Mas estás, sabes porquê? Porque, tipo... Isso é só para ele dizer às pessoas que não estão a ver. Sim, que eu sou um buff. Eu sou um buff e um cool. Imaginem-no super sarado. Vens a sair pelos suspensórios. mas isso é, há uma história aí que é: como queríamos que tu fosses uma espécie de um hipster, demos skinny jeans e tu não cabias nas skinny jeans porque eras tão buff. Essa frase é tão excelente. Vou pôr isso no meu currículo. Tipo, demasiado buff para skinny jeans. Tenham cuidado ao contratar. May rip skinny jeans. Aposto que há sites dedicados a isso. Só rasgar skinny jeans com força. Onde? Diz? Onde? Na internet. Eu estava a tentar levar-te. Skinny jean rip. Reparte do skinny jean, que é realidade. No Japão, ou assim. Ah, sim, não, querias que eu dissesse. Ah, esses, os alemães. Com eu estava a pensar em alemães. Eles são kinky. Eu só tenho aquela ideia de Japão, tem pessoas que gostam de tudo. É verdade. De tudo, tipo, sim, de sim, tudo. Sim. Tipo. Crianças, não é por aí. Sabes que no Vaticano existe... há pessoas que gostam de tudo. Crianças, sim. Tudo o que existe e possa ter fãs, e esses fãs vão estar no Japão e ter poder de compra. Okay, né? Okay. Mas eu acho que a coisa interessante da internet, que também é uma coisa tocada no filme, é que as pessoas que achavam que eram tipo maluquinhos solitários porque gostavam. Eu dou o exemplo do modelismo de comboio, não sei porquê. Que é uma coisa que é muito popular no Japão. Okay. Que eles, pois que é, o comboio é um símbolo do progresso da revolução industrial. E o modelismo é muito popular no Júlio Isidro. Olha, dentro da comunidade de Júlio Isidro de Portugal. Sabes que o Júlio Isidro era para ser um dos nossos vilões nos Cavaleiros do Panteão. Não chegámos a falar com ele, não é? Não, na nossa cabeça. Exatamente. Okay. Queríamos que fosse. A certo ponto queríamos ter um Júlio Isidro gigante a andar por cima de Lisboa. Tipo, e lutar contra um robô gigante. Yeah. Faz parte dos planos. Ainda não morreram. Esta semana vamos ter novidades. Nós estamos há 6 meses, este ano. Bem, ok, mas isto porque... Sim, falando... Não, porque, ou seja, que as pessoas conseguiram encontrar comunidades e criar comunidades com pessoas que gostam de coisas muito específicas. Pronto. Sim, graças a Deus. E não se sentem sozinhas e não se sentem alienadas por causa disso. Não, mas que os nerds são solitários e não conhecem outras pessoas. Sim, e odeiam luz do sol, tipo, começa aquele sol. Pelo começa a arder. É daí que vem o acne. Todo o acne. tanto acne. Nerd. Achas que. Por acaso isto é uma coisa polémica, Rodrigo? Gostava de saber a tua opinião. Que na altura do Big Bang Theory houve pessoas que disseram que aquilo era nerd face. E houve pessoas que não gostaram, porque... Okay. Eu odeio o Big Bang Theory, eu acho que o Chuck Lorre é o anticristo. Portanto, continua, pergunta-me mais sobre isso. Sim, porque ou seja, porque obviamente é um paralelo, uma analogia com blackface, pronto. Não. Que é uma coisa muito popular em Portugal. Sim. Não sei se estás familiarizado, há uma página... Não fazia ideia. Chama-se Blackface Portugal. não sei se sabias, mas pronto. Mas que tentámos imenso, por acaso, ter blackface no. Temos um bocadinho. Temos a Sara Bafletão, como é a japanófila, acaba por. Yellowface. Faz um bocadinho de yellowface. Não, não é yellowface. Não, ela, só veste as roupas quando está supostamente no Japão. Sim, não sei. Sim, sim. Mas acho que é... Provavelmente é uma forma de expressão cultural com que as pessoas mandam vir. Normalmente. Há um sketch do SNL em que estão a falar, ou seja, que é sobre fãs de anime e de cultura japonesa. É o, e a personagem de Jason Sudeikis disse: "If there's a loving form of racism, this is it." Yeah. Que é pronto, e a apropriação cultural é um bocado isso. É nem sempre. Nem sempre. Há versões menos loving. Mas eu pelo menos compreendo. Nerdface, Big Bang Theory. Sim. Eu acho que o Chuck Lorre, eu não gosto nada dele, nem das séries dele, nem dos produtos dele, nem nada do que ele faz, a não ser a letra da música da Tartarugas Ninja. Sim, sim. Que é dele. Full Circle, Tartarugas Ninja. Exato. Ok, mais uma vez. Ele que ocorreu de Teenage Mutant Ninja Turtles. Que na Europa teve que ser Hero Turtles, porque Ninja era demasiado violento. Não era na Europa, era mesmo só no Reino Unido. Só no Reino Unido. Okay. Hero Turtles. E tinham que cortar todos os planos que tivesse matracas a ser usadas. Mesmo a sério, Que na opening deste tipo, Leonardo corta, o Donatello ataca com o pau. O Rafael espeta com os sais e depois tipo, o Michelangelo vai entrar com as matracas e só vês tipo, o Shredder com os binóculos a tirar os binóculos e depois já passou para outro plano. Fantástico. Estás a imaginar que tipo gangues de crianças no Reino Unido com matracas? Sim, o Chuck Lorre. Eu acho que o Chuck Lorre ele faz aquilo que faz bem, possam gostar das piadas nem da mensagem geral, não sei o quê, mas ele consegue injetar naquilo, tem sempre uma preocupação com pelo menos retratar aquelas pessoas de alguma maneira, tipo com alguma com grounding de alguma maneira. Ele faz isso no MAM, que é sobre como é que ela se chama? Aquela atriz incrível do West Wing. A Sarah Bacletown? Sim. Desculpa, disseste atriz incrível. CJ no West Wing. Sei quem é? Como é que eu não me estou a lembrar do nome dela? As pessoas podem ir ao IMDb procurar. Ok, e a Anna Faris, que sim, ela tipo, é tipo mãe e filha e alcoólicas de recuperação. Certo. Pronto, e aquilo tem momentos em que elas são atrizes incríveis. Sim, sim, sim. Mesmo que eu não goste muito da Anna Faris, das coisas que a Anna Faris me diz. Gosto muito da Anna Faris. Ela é uma atriz com piada e nem sempre faz as melhores coisas. Voltando à cena dos irmãos. Mas isto para dizer o Nerdface. Yeah. Sim. Que estás daquele que ele tenta representar. Ele mete lá tipo algum pensamento, realidade, coração, etc. Ele também faz isso em Mark Molly, lá está, série que com a Melissa McCarthy. Sim. E depois, no meio daqueles preconceitos todos e piadas básicas e ir pela. Não, é assim, a vantagem é que com. Aquilo vai em quantas temporadas? 5, 6, 7? Tipo. Tipo 9, 10, pronto. Com tantas temporadas, chega um ponto em que tens que desenvolver as personagens e que as personagens ficam humanizadas. Agora, aquilo é tão popular porque é suposto relacionar-se com a Penny, que é a personagem não nerd, inicialmente, pelo menos, que vê tudo de fora e para o qual aquelas caracterizações deles como caricaturas fazem sentido, não é? Que é serem creepy nerds estranhos, e que têm interesses estranhos que as pessoas não percebem. Carros e futebol é muito mais fixe, toda a gente sabe. teres um conhecimento enciclopédico sobre a equipa do Sporting em 1960 não é nada nerd. Torna-te fixe. Torna-te fixe, sim. Pronto, mas isto para dizer... Isso é uma coisa incrível, e quase toda a gente é nerd de futebol, tipo... Mas cá em Portugal é tão impossível dar, tipo... Pronto, tens aquelas pessoas que têm orgulho, não é? Tipo, em dizeres, não, eu não percebo nada de futebol. Eu não... Que é tipo seres um hipster, basicamente. Já como eu? Sim, exato. Eu odeio que... futebol, eu não percebo pois, nada de exato, futebol. Pois, exato, eu também. Quase todas as pessoas que gostam minimamente de futebol sabem o boé sobre futebol. Tipo, de uma maneira extremamente nerd. Exato. E que podem mandar vir com as outras pessoas, sabe? Ah, como que é tipo, isso? Que é tipo, da maneira que as pessoas têm discussões, tipo... Ah, será que o Moon Knight conseguia bater no Batman? Pessoas dizem tipo, ah, o Matateu de 66 conseguia certamente derrotar o Maradona de 89. Eu estou a inventar as datas. Eu acho que acertei nas décadas, mas eu venho de uma família muito, muito benfiquista, muito, muito preocupada com futebol. Eu só fico maluco de futebol, tipo nos mundiais, é uma coisa certo, assim meio bélica. Não é? Que é tipo futebol como proxy for war, não sei, acho que é mais saudável apesar de tudo. Por mim as decisões mundiais eram decididas por jogos de futebol. É razoável, não é? Porque se tu pensares que tipo morrem menos pessoas. Sim. Vou só dizer Alice tipo, Jenny. O nome dela é só... Boa. Para não me esquecer. Pronto. Que era muito importante ter o nome dela aqui na vida. Eu estava à espera que dissesse o nome e entretanto não ia conseguir. Ok, falar. Digam um nerd na ficção portuguesa que não seja do offline. Não há nos Morangos com Açúcar ou nos Riscos. Crómio. Mas provavelmente o Crómio, tipo, mesmo tipo o nome da personagem é Crómio. E ele é tipo baixinho com óculos, tem um speech impediment qualquer e ele era nerd mesmo ou não? Tipo, ele não era só, era dorky só. Pois, era, ele tipo... usava óculos e não tinha sucesso com raparigas. Até que comeu aquela modelo. Como todos os personagens morangos eventualmente. Sim, sim, sim. Não, mas... repara, o que eu aprendo com isso é que os homens podem sonhar com qualquer coisa e as mulheres eventualmente têm que se rebaixar para ser o sonho de alguém. Sim, mas é mesmo isso, porque tipo, elas eram tipo, super atraentes e modelos e tipo, os nerds ou os feios acabavam sempre. Estou tão farto de homens atraentes. Mas não, mas ainda bem que falaste disso, porque isso eu queria enfiar em algum lado. Mas que é a questão de o offline, de facto, representar... Pronto, nasceu de queremos representar coisas que não estavam representadas... Na ficção portuguesa, que é... Na ficção portuguesa tens imensos, bem, coisas de época, não é? Depois tens todos os filmes sobre os bairros e bairros sociais. São esses os dois extremos. E depois tens tipo as telenovelas das famílias super ricas e parece que nunca tens... Só falas de gente muito rica ou muito pobre. Pois. São as duas coisas. E existe um fascínio, obviamente, por crime, que também é uma maneira de caracterizar as camadas mais pobres. E de perpetuar certos estereótipos, não é? E dos ricos também falas de pronto, corrupção e não sei o que mais. Mas, por exemplo, a vida da classe média, não sei quantos, existe onde? Existe, se calhar, tipo, o quê? Médico de famílias e coisas assim do género, não é? Existe na ficção. Tipo, existe. É um original espanhol. Sim. Do Emílio Aragão. Emílio Aragão? Que apresentava o jogo do Ganso. Ah! É sério? Uau! Ele era o protagonista e o criador do Meio de Família. Isso para mim é tão relevante como o Takeshi's Castle, o Nunca Digas Banzai, ser o Takeshi. E o Emílio Aragón agora realiza filmes, tipo com o Robert Duval e não sei o quê. What? Yeah. Ok. Sim, é que tu sabes que um ator está em carreira descendente é quando vem fazer filmes para a Europa. Coitado do Rutger Hauer. Ele fez para aí no México ou assim. Ah, ok. Ok. Ou nos Estados Unidos mesmo. Mas são filmes em inglês, não é? Tipo. Eu estou a dizer bem, não é? Rutger Hauer. Sim. Ele fez o Real Playing Game, aquele filme português de ficção científica. Ei, o chamado primeiro filme. Estou a fazer aspas com não, não, isso era o Collider. Sim. Não, depois houve essa discussão enorme com o Collider. Ele sei que foi primeiro, o Collider ou. Não, mas o Collider vendia-se como o primeiro filme de ficção científica português. Não, e o RPG também. E depois começaram. E houve picardias entre os dois por causa disso. Não. Ah, eu pensava que o que tinha acontecido foi que alguém disse já a ficção científica há muitos anos. Sim, não, e depois houve alguém que se lembrou que tipo nos anos 80 houve filmes portugueses. Sim. Com ficção científica e pá, pronto, quer dizer. Qual? Por acaso não estou a ver. Eu acho que não são conhecidos. Não são coisas conhecidas. O Pátio das Antigas mas não. Ser o primeiro, mas ser o primeiro é uma coisa tão irrelevante porque depois é tipo, sim, é o primeiro em Portugal, que é tipo. O que é que isso quer dizer? Who gives a shit? Não é? Tipo, tu agora, tu estás literal, tudo o que tu faças de ficção está a concorrer com coisas feitas por todo o mundo. O que é que interessa ser feito primeiro em português? Não é? Tipo, estamos a fazer, é o primeiro, que é sempre aquela tentação de ver qualquer coisa feita lá fora, não é? Tipo, Boston Legal, vamos fazer Liberdade 21, não é? O Inspetor Comissário Rex, vamos fazer o Inspetor Marx. Uma ideia original. Tudo, ideia original, Virgílio Castelo. Diretor de produção, diretor de conteúdos da RTP. Agora, que é fixe, uma pessoa que tem ideias originais é bom para estar nesse sítio. Mas atenção que ele também, aquilo é uma ideia combinada, não é? É um médico de família, mas é um plus one, quando tu dizes nos jogos, que é pegares num jogo existente e depois plus one dizer, está aqui um twist, e o twist é que é o Comissário Rex. Médico de família mais Comissário Rex. Rex, yeah, pronto. Pois, o Comissário Rex não tinha a componente de família. Exato, não tinha, era muito mais policial. E não era isso tudo, também? Também é essa questão importante. Eu acho que isso é, as pessoas na Áustria nunca pensaram nisso. Vamos pegar no Comissário Rex, pessoal, mas ouçam, vai ser em Setúbal. Uau! Setúbal! A quantidade de crime que era investigado nisso. Porque eu fiquei cheio de medo de Setúbal. Exato. Mas pronto, quer dizer. Tanto para haver uma secção de crime no jornal local. Que é só Setúbal? Sim, eles têm o tipo. Se calhar escolheram Setúbal, por isso é a capital de crime de Portugal. Não, mas é tipo: tens o jornal diário de Setúbal. Acho que era o jornal diário mesmo. Certo. E tinhas lá pessoas a trabalhar sobre. O jornal chama-se tipo Faca e Alguidar. O crime em Setúbal. Que é tão grande que dá para. Pá, todos os dias. Pelo menos tem. Não, e as pessoas não se fartam. Porque tanto que. Tipo, jornalistas a tempo inteiro a trabalhar. E não basta as pessoas viverem isso, querem ler nos jornais. Mas provavelmente os estagiários desse jornal iam cometer crimes para proteger. Para manter os números. Está ali uma história, está em um plano. Isso ia ter sido o twist final, mas eles depois foram para Lisboa, porque eles já trabalhavam numa cena qualquer da Polícia Judiciária, eles dois, o Fernando Luís e o outro que estava sempre de fato. O Inspector Max. Eu pagava para ver o Inspector Max de fato, era tão melhor. Era uma ideia tão mais original. O nome dele, eu estou a me esquecer de muitos nomes. Eu sei que ele faz de italiano numa telenovela mais recentemente. Mas pronto, pois nós, portanto, nós trabalhamos. Não trabalhamos com animais, mas trabalhamos com crianças, que é uma coisa daquelas que dizem que não se deve fazer. E não foi horrível, não foi horrível. Foi ótimo. Descobrimos, quer dizer, foi complicado em algumas partes. Foi muito complicado. Nós fizemos um casting porque nós queríamos. Isto é vou-te contar uma coisa, vais achar muita piada, porque nós queríamos que os alunos fossem diversos. Sim. Então nós fizemos um casting especificamente à procura de crianças que fossem, pronto, mais representativas, de que não fossem brancas. Pronto, vamos por aí, certo? E muitas delas não eram particularmente boas atrizes, como as crianças não têm a obrigação de ser, não é? Algumas têm um certo atrevimento que passa por serem... Carisma, não é? Sim, mas, exato, carisma. A meu ver, todas as crianças têm a obrigação de serem bons atores. Eu acho que sim. Foi... Infelizmente não foi o caso. Não foi o caso, mas se não foi, deve ser, tipo, no mínimo presas. Como é que se chamavam? Era o Wilson? Era o Wilson Wesley. O Wilson e Wesley. E o João. O João. Sim, pronto. E nós, isso é uma coisa que tu estavas a queixar, que. Qual foi um filme em que tu não achaste realista qualquer coisa? Tipo, com o sítio onde eles estavam, não era? Ah, sim. Às vezes acontece isso. As coisas e não há, tipo, as pessoas são todas brancas ou assim. Sim. Não, estavas a dizer tipo um. Do amarelinho, porque sim. Sim, era tipo a tasca. A tasca não era. Eu não disse nada disso. Não. Pronto, que a tasca não era realista. Não. Mas, por exemplo, tu viste o filme, nós estamos a tentar dar a impressão que aquilo é uma escola menos privilegiada, mas aquilo foi filmado num colégio. Não é? Acho que se percebe, tipo, nos exteriores, que aquilo é. Pois, foi. Nós tentámos fazer a escola parecer o pior possível, sim, mas não conseguimos. Pois, explicam isso nos diálogos, e tipo, a escola não tem dinheiro. E... Pronto, sim, nós dizíamos que as pessoas tenham. E não sei quê e tal, sim, claro, mas... as salas não estavam tipo super bonitas, sim, e bem enfeitadas. Mas pronto, aquilo era uma escola que tem uma componente de música, de teatro, etc. Portanto, a maior parte das pessoas daquela turma são miúdos que têm dinheiro para estar num colégio e que são, por acaso, são bons atores, porque têm aulas mesmo de teatro e têm um certo à vontade. E a Petra. A Matilde e a Petra não eram da escola. A Petra também não. A Petra também não. A Petra veio do. Daquela agência. Sim, okay. Também. Houve uma agência que. Basicamente foi a agência que nos arranjou uma data de miúdos. Sou tão creepy dizer isto, não é? Quero uma agência. Quero 20 miúdos. Sim, tudo aqui. Sim. Preciso de alguém que consiga representar medo. Não. Pronto, mas a Matilda apareceu também. Foi uma coisa assim, que sim, é, que é aquela loirinha que tem imenso diálogo. Ela ganhou uma data de falas apareceu, só por causa da performance dela. Se ela tivesse aparecido tipo do nada, vocês não sabiam onde é que vai. Tipo um fade in. Mas vocês estavam lá a filmar e ela apareceu. Pronto. Foi uma coisa mais ou menos assim. Porque... E depois no final dissemos então pormenores, qual é o nome dela para os créditos e ela desapareceu. Sim, sim. E ela não existe. Não, mas só Legend of Bagger Vance. Matilde Vance, que põe o chapéu no final chapéu. E desaparece. Não, mas é assim, pronto, havia alguns miúdos mais problemáticos durante as gravações, pois. O que levou problemas, felizmente. Ah, e as falas estavam sempre a ser muito homofóbico e racistas. Não, bullying. Houve literalmente bullying e racismo da parte dos miúdos, tanto que um dos miúdos acabou por ir para cá. Dois. Sim. Um dos miúdos não voltou no dia seguinte porque nós dissemos para ele não voltar e outro miúdo mandámos para casa. Nós, porque... E houve racismo, sim. Sim, sim, não, mas é. Pá, e é muito complicado porque às vezes estás a falar com miúdos que tu ou seja, tu tentas ser racional, não é? E dizer preciso portar bem, nós temos que filmar, tens muita gente dependente de ti. Não, tu tentas ser racional, eu nunca tentei ser. Não. Ou seja, uma pessoa tenta ser okay. racional quando a falar com a criança. E isso não funciona necessariamente, não é? Porque muitas vezes o que acontecia era tipo o miúdo da mua não quer ouvir falar, finge que não é com ele, tipo fica logo com um complexo de perseguição e fecha-se completamente e pronto, e a partir daí também a solução é difícil, pois. Pronto, e depois e quando tu tens tipo 2 ou 3 dias para gravar ou 2 dias, não é 2 dias, foi para gravar dias, na escola, tu não podes estar a perder tempo a fazer pronto, micromanagement de crianças. Portanto, a solução mais fácil é só tipo, ok, tu já não estás no filme. Sim, e pronto, também. É um bocado cruel, mas é. E as falas estavam distribuídas supostamente por vários alunos, ao longo, só que acabámos por dar a grande parte delas à Matilde e à Petra e até mais à Matilde, se calhar. Pá, porque de facto foram 2 minutos. Calharam ali, foi uma grande sorte, nunca tivemos ensaios com elas, com o Wesley e o Wilson tínhamos tido ensaios. Leituras de textos. Leituras, assim, isso. E elas nunca tínhamos tido ensaios e elas brilharam ali imenso, felizmente. As crianças têm uma coisa que os adultos, que os atores que adultos... É a capacidade de sonhar. Não, e não têm medo de imitar quando nós pedimos para fazer qualquer coisa. Que é, isso é uma... que é... isso é... Não, porque isso foi uma situação que aconteceu, não é? Que nós, que às vezes nós tínhamos piadas muito específicas, e que não estávamos a conseguir tipo, explicar aos atores e então dizíamos, não, faz assim, isto é extremamente insultuoso para um ator, alguns precisam de perceber tipo, a motivação por trás, mas isso é uma questão de confiança também, porque eles têm que proteger a própria imagem, têm que proteger o seu trabalho, não é? Tipo, não podem e parte do trabalho deles é perceber qual é, que é a decisão correta por trás da performance e tu a dizeres imitar-me, ok, estás a tomar a decisão por eles, o que é desautoriza-os, não é? De certa maneira, estás a dizer, tipo, não faças o teu trabalho como tu estás a pensar, faz assim. Mas por outro lado, o que é realizar? Não sei. Sim, epá, é uma conversa para um outro podcast inteiro, sim, com atores, e é polémico, mas e claro. E filósofos. E filosofia, e filosofia. Sim, sim. Mas pronto, de facto, a Matilde. O João tem o hábito de dizer que as pessoas são todas filósofas. Pessoas não, tu és, para mim és um grande filósofo, e eu também, e o Guilherme também. Olha, todos isto. Toda a gente. Seres pensantes. É. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que a Matilde e a Petra tiveram muito bem, minha querida Matilde, que entretanto foi tirar a formação com a Sara Barros Leitão e cruzaram-se lá e pronto, espero que esteja tudo a correr bem com ela. Se elas estiverem a ouvir este podcast. Sim. Se for de uma das muitas crianças que ouço. Ninguém vai ver isto nunca. Nem as crianças. Nem as crianças. Por acaso, se calhar é preciso. Como se calhar as pessoas não vão conhecer o nosso nome quando virem o podcast, se calhar convém meter tipo um clickbait. Tipo, vocês não vão ouvir. já está no... tipo Rui Sinal de Cordes, metes logo e as pessoas pensam, o quê? Foi ao podcast este famoso humorista? E não, afinal é só uma menção, que és tu a dizer o nome dele agora. Exato. Neste podcast é mencionado uma vez este humorista. Tipo, o título do podcast é Rui Sinal de Cordes, ponto de exclamação e interrogação. E as pessoas vão ver. Não estás a mentir, tecnicamente. É verdade. Yeah. Estamos aqui em tua casa. Estamos, de facto. Não é? Sim. Isto é uma grande transição. Sim. Estou a olhar, tens videojogos. Confere. DVDs. DVDs. Banda desenhada. Blu-rays. Jogos de tabuleiro. Tens a mesma caixa da trilogia do Corneto que eu tenho. Sim, sim, verdade. Exatamente a mesma caixa. O Scott Pilgrim é uma... não fazendo parte da trilogia do Corneto, sim, eu lembrei-me, o Scott Pilgrim tem um bocado... Está o quê? Uma influência? Sim. Sim, acho que sim. Mas Scott Pilgrim também tem a música do Seinfeld. Mas por exemplo, mesmo... Ah, pois é. O quê? É por causa da música do Seinfeld que toca Scott Pilgrim faz isso. Não, mas por exemplo, há alguns apontamentos de realização que são, tipo, shamelessly tirados do Edgar Wright. Yeah. Eu reconhecendo-me como um realizador inexperiente, o Edgar Wright, por exemplo, para mim é dos melhores realizadores de comédia, especialmente visual, ou seja, não só... Nós todos vimos aquele vídeo do... Sim, exatamente. Lá tudo visual comedy. Exatamente, pronto. Every frame a painting. Exatamente, pronto. E, por exemplo, esse vídeo em particular depois levou-me a explorar um bocadinho mais o Edgar Wright, mas há um ponto aí que eu acho que é importante, não é? Que nesse vídeo, que é muita da comédia mais americana é realizada num estilo muito ok, vamos estabelecer o palco, eles que interajam e depois... Isso é por causa da improvisação. Pois, exato, e é um staging que muito pobre, não é? Pois, okay, e sim, não. Não. Mas o que, por outro lado, tu olhas para o trabalho dele e tu sentes que existe muito pensamento por trás de cada escolha. Eu lembro quando saiu o Hot Fuzz em Portugal, tipo, 5 anos depois, e só por pressão do Nuno Marco, então se estreou, né? Tipo, um ano depois estreou-se mesmo nos cinemas. Eu lembro de ler um crítico qualquer, eu acho que não era num jornal, eu acho que era num site ou assim, e ele escrever aquela coisa que me irrita sempre muito, que era: Simon Pegg e Edgar Wright podem ter piada ou competência para escrever um sketch do Big Train, uma série, um programa no qual o Edgar Wright nunca trabalhou, não teve nada a ver com aquilo, e nem sei se o Simon Pegg escrevia muito. Mas ele foi no Spaced Out, não é? Spaced. Eles trabalharam antes de uma cena que era o Asylum, que era mais sketches. Acho que foi lá que eles conheceram mesmo. Certo. Era tipo, mas ok, sim, eles podem escrever um sketch do Big Train, mas não tem. O Hot Fuzz é um sketch em 2 horas, ou estendido para 2 horas. Quando aquilo é um filme ultrapalinhado, escrito, pensado, para ser uma longa, nunca seria um sketch, não tem nada de coisa. E isso é muito estranho, isso. Mas isso é o problema de uma pessoa ser crítico, não é? Que é como seres comediante nas manhãs. É tipo, todos os dias tens de ter piada, todos os dias tens de ter uma opinião sobre qualquer coisa. Não interessa se essa opinião é fundada ou não, mas tens de ter uma opinião. Tipo, por isso é que os críticos em Portugal são como são. Parecem tanto filmes e tão pensados para serem filmes, histórias e... Há tantas escolhas... Que achas tão estranho isso? Por trás... Que é, e o Scott Pilgrim é uma sequência assim mesmo frenética de escolha corajosa atrás de escolha corajosa em termos de coisa que podia alienar imensa gente. Aliás, ele não teve muito sucesso. Pois, exato. Eu adorei o filme, estava cheio de vontade de ver. Pronto, estava cheio de vontade de ver o Ant-Man do Edgar Wright. Acho que o Peyton Reed, eu até agora nunca saberemos, não é? Quem é que é, que partes é que são de quem? Mas sabes que tudo o que é com o Falcon, lá a luta do Ant-Man e o Falcon, isso não era do Edgar Wright. Pois, e acho bom essa parte. Não, exato. Aquela cena do. Que até é uma forma de. Há quem diga que é uma forma de racismo, pelo menos de propagação de estereótipos, não muito fixe. Do Michael Peña a dizer que tipo, o meu primo, aquelas coisas, não sei o quê. Sim. Isso acho que foi o Peyton Reed que pôs isso. Pois. Desandava-me a Edgar Wright. Sim, eu olhei para aquela cena e pensei: ah, ok, isto é tipicamente Edgar Wright. Sim. E é uma parte, assim, a personagem do Michael Peña não é a personagem mais. Como é que se diz? Que mais subverte estereótipos do mundo. Pronto, ok, está lá a servir um propósito muito simples. Uma campanha incrível. Pois, eu acho que e não está particularmente favorecido naquele filme, acho eu. Mas pronto, mas eu acho incrível, eu acho que ele tem muita piada. Estava só a dizer que aquela cena, para mim, em termos de realização, acho que é uma maneira super interessante de. Porque aquilo podia ter sido só um diálogo, não é? Tipo, o meu primo disse quantos, está feito. Yeah. E aquilo foi transformado num momento com imensa piada, imensos pormenores, imensa. Que ainda por cima depois tem um callback, não é? Mas à frente, lá está, pronto, tem pronto, não sei. E não sei, tu viste o offline, não é? Viste recentemente. Pá, nós tentámos, em alguns momentos, ser minimamente criativos com algumas coisas, mas houve outras coisas em que pronto, havia uma função a ser cumprida, não é? Tipo, esta história tem que ir de ponto A a ponto B, e pá, pronto, nem sempre dá, mas acho que o melhor que se pode pedir aí é ser um bocado, a realização ser um bocado invisível e deixar que as outras pessoas façam o trabalho delas. Não sei, tu és crítico, tens alguma opinião já agora? Sei que não é suposto dares, mas... Eu tenho uma opinião. Não. Não tens? Não. É mau sinal, não é? Tipo, tu vês um filme e tipo, ok. Eu não gosto de ter opiniões sobre tudo, se calhar parece às vezes. Isso não é uma coisa muito portuguesa, para já. Que é... Acho que as pessoas todas têm que ter opiniões sobre tudo, certo? E muito fortes, de preferência. Sim, sim, sim. Tens que ter aquela opinião desde criança. E mudar, se for preciso, mas sempre desde criança. Eu não sei, pus-te aqui on the spot, desculpa, tipo... Não sei, o que é que tu achaste, Senna? O que é que tu achaste do filme? Eu gostei, um bom filme. Estavas a dizer que reviste há pouco tempo. Gostei muito da realização. Não gostaste da realização? Ainda não. E ele não gostou. O Guilherme gostou da realização e de metade do guião. Sim. Senna sim, Senna não. Senna. Sim. Agora, ele está a fazer, o Rodrigo está a fazer. Eu estou assim. A fazer assim. Está a fazer assim. Como é que se diz isto assim? Não, é o gesto universal do trocadilho. Gesto universal. Oh, percebem? Okay. Percebem? Percebem? Mas há uma piada, percebem? Por falar em cena, sim. O John Cena está-se a tornar tipo das minhas presenças favoritas em filmes. Não vou fazer ligação ao teu nome e acabaste de fazer, etc. Sim. O John Cena está-se a tornar das minhas presenças favoritas em filmes. Ele tem imensa piada. Ele foi no Sisters, sim, agora, mais recentemente. Ele teve muita piada. Sisters ao meio. Muita piada. Eu adorei no Sisters, ainda mais do que no Trainwreck. Ele agora aparece tipo. Isto é mais spoiler, ele aparece no fim do Dead Zone. E não sei quem é o Debbie Song. É o Mark Wahlberg e o Will Ferrell. Ah, ok. Ah, já sei. Mas ainda bem que avisaste que era um spoiler. Bastante. mas pois, eu acho que ele já está. Foi numa... que eu te fui perguntar, que eu não fazia ideia que ele tinha piada e coisa, porque eu não percebo nada do wrestling. Pois, é assim, se tu fores a ver, tu, pronto, que também és uma pessoa que preocupa com isso, tipo, se fores a ver, se calhar o trabalho mais antigo dele, há ali bastante coisas que podiam ser consideradas, tipo, homofóbicas ou. Ah, que é tipo os insultos que eles usam, não é? Sim, tipo, sim. Tu és menos homem que eu, pronto. Estou a tentar ser diplomático. Não sei porquê. O John Cena chamava aos adversários gays como uma coisa má. Isso certo, era tipo, certo. E era constante. Sim, sim, sim, sim. Mas pronto, o wrestling também não é o sítio melhor para encontrar sensibilidade. Mas pode ser, porque não. Está cada vez mais a tornar-se, não é? Sim. Mas assim, John Cena está numa trajetória descendente, não é? Da carreira, está lesionado. Portanto, ele está a investir. E bem, e estão a investir nele, tipo, há pessoas que estão a investir. Se aquilo é tudo falso. Tu não achas incrivelmente irónico que uma pessoa chamada João Cena se tenha tornado wrestler? Ah, gostaria, nunca tinha pensado nisso. Eu também não. É que ele, por cima, tem um colega que se chama David Batista. Sim. Que é outro ator que também está a ter. Pronto, ele está espetacular no lugar dos amigos. Mas não é o meu. Não é o meu colega. É o. O teu colega o ator. Sim, sim, o meu colega de wrestling não é ator. Não, estou a dizer colega de wrestling. Sim, sim, sim. Mas podes transformá-lo num ator, toda a gente pode ser ator. Sim. Transforma-o num ator mesmo. Põe na próxima coisa que tu fizeres, só para dizeres. Só para poderes dizer isto. João Cena e David Batista. Sim, sim. Ex-wrestlers, agora atores de sucesso. Como é que tu. Se tu és um realizador que só gosta de trabalhar com não atores, e a partir do momento que os filmes dizem, ah, pronto, transformou-se num ator, tchau, vai, sai. É tipo assim que acaba um take, ele diz, ah, ator! Não, só pode filmar tipo candid camera, né? Tipo, não. Tem que ser tipo um pervertido num cubículo. Tipo Bowfinger. Exato. Esse grande... Quem é que é o Finger? É um wrestler, o Bowfinger. É o Eddie Murphy e o Steve Martin na WrestleMania 19. É um filme do Frank Oz de 99, em que eles filmam às escondidas um filme com o Eddie Murphy. Ah, ok. Mas quem é que não sabia que estava no filme? O Eddie Murphy não sabia. Não, a história. Ah, sim, então eu já vi isso. Uma das personagens do Eddie Murphy. Quando as pessoas dizem que o Steve Martin já não tem piada e que o Eddie Murphy já não tem piada, eles dão tipo como exemplo recente que tem. De 15 anos. Os anos vão passando, sim. E coisas. Mantém-se. Dão como exemplo o Bowfinger. 17 anos dão como exemplo o Bowfinger, porque no momento em que nenhum deles já fazia coisas. O Steve Martin, pois, eu acho que tem piada. Sempre que o vejo no SNL, ele para mim tem piada. Claro, sim, o Steve Martin continua a ter piada. O Eddie Murphy. Nunca mais o vi, não. Mas o Eddie Murphy não quer ter piada. Não, eu acho que ele. Pá, não sei. Ele tem piada, aquele filme manhoso do. Plutonês? Brett Ratner, não. Thor Heist, que ia ser o comeback dele, depois ele ia apresentar os Oscars, mas depois o Brett Ratner disse que ensaios eram para. Não sei se era Faggot. Ok. E foi, isso é um instrumento, foi despedido. Ele ia ser o. Sim. É um oboé, não? Não, um fagote. Ele ia ser, sim, o produtor executivo dos Oscars desse ano, com o Eddie Murphy a apresentar, só que depois dele dizer isto, foi despedido e o Eddie Murphy já não apresentou os Oscars desse ano. Ups. Ensaios são para Faggot, foi com uma coisa assim. O Red, mas isto é tipo um comentário a haver alguns homossexuais em Hollywood? Não sei. É ensaiado, nomeadamente. Porque eles, é uma coisa que os atores fazem, ensaiam, não é? Tipo, e alguns atores são gays. Mas ele disse isso, eu não sei porquê. Só... Não, e alguns atores são instrumentos de sim, de sopro de madeira. Sim, bassoon. Starring a bassoon. Ele tinha piada nesse filme, no Tower Heist. Chama-se Tower Heist? Tower Heist, é com o Matthew Broderick. Não é o Matthew Broderick, não, é o Ben Stiller. O Matthew Broderick aparece. Os atores brancos são todos iguais. O Ben Stiller, o Matthew Broderick, o Alan Alda é o mau. Sim. O Alan Alda é o mau. O Alan Alda é o mau. O Alan Alda, ele é tão fofinho. O Louis C.K. agora pô-lo a fazer de. Ah, pois é, de um old pit stop. Idiota. Na sitcom, é. O Louis C.K. vai aparecendo assim nos filmes de vez em quando. Sim, mas este filme, pronto, era um filme de ação. Quem tinha mais? Já não lembro. Mas pronto, e o Eddie Murphy tinha piada nesse filme. Mas eu acho que o Eddie Murphy tem aquilo dentro dele, eu acho. É claro, só... sim, ele tem, ele não tira. Mas pronto, tu até já falaste sobre isso, mas que, por exemplo, muito do stand-up dele não envelheceu bem, não é? Sim, não envelheceu bem. Lá está, tem um lado homofóbico também. Então. Disso, não, o Gay Mr. T é um clássico dele. É? O Gay Mr. T. Sim, Mr. T. Hey, boy! Isso era o suficiente para fazer uma piada. Look, Mario, you don't have to. Yeah, yeah. Mas lá está, isto era o suficiente para fazer uma piada. Sim. Não é? É tipo, ah, não, um tipo tão másculo a ser homossexual. É a imitação dele. Sim, a piada é a imitação, ele faz a voz igual. Mas o setup da piada é um gajo super másculo a ser uma coisa que não, supostamente não é másculo. Sim, sim, sim. E se os gays tivessem músculos? Que é uma coisa que não existe em lado nenhum. Não há, é como mulheres que são geeks. Sim, sim. Nerds e realizadoras, pelos vistos, não é? Não há mulheres realizadoras? Não sei. Ou pelo menos não têm sucesso. Quer em dizer, Portugal é quem? Que é tipo Margarida Gil, agora a Leonor Teles. Leonor Teles, boa, ele ganhou o prémio. Vila Verde? E mais quem? Não sei. Ou mais? Eu é que não conheço, eu é a mesma ignorância. Completa. Guilherme Trindade. Mas eu também não conheço muitos realizadores, nem homens nem mulheres portugueses. Há muitos realizadores portugueses, pô. Mas a fazer longas metragens. Estão-me a falhar nomes. Quer dizer, é Maria de Mulheres ou Inês de Mulheres? Também já realizou, não já? Uma ou outra, ou as duas? Eu acho que é Maria de Mulheres. Pois. Diz assim. Já realizou também. Capitães de Abril e etc. Exato. É um filme que eu gostei, curiosamente. Há várias. Comparativamente nunca há de ser a mesma coisa, mas sim. Mas, para mim isso é... Ah, isso é uma coisa... Quer dizer, por exemplo, na comédia, pelo menos, eu tento prestar sempre um bocado de atenção aos nomes dos guionistas, pelo menos já se começa a ver um bocadinho mais mulheres, mas existe sempre aquele estereótipo estúpido, não é? Tipo que as mulheres não têm piada, tipo, que é uma idiotice. Mas as mulheres não têm piada. Sim, exato. Foi roubada pelo patriarcado, não. mas já se começa a ver algumas mulheres a escrever. Isso é sempre um... Quer dizer, por exemplo, olha, o Capitão Falcão escreveu... Núria Bernardo, exato. Né? Mas não, está-me só a lembrar porque eu lembro-me que... Quando em Portugal, estás a falar em Portugal? Tu fala em Portugal. Sim, sim. Mas já começas a ter, pelo menos, não é? Sim. Pá, não sei, eu acho que... Aquele filme, o Mão Maria, Marco Horácio e Portugal, que está a financiar um filme. Epá. Esse filme é co-escrito por uma mulher, já não sei quem era. Mas se calhar. Ok, se calhar essa mulher em particular, se calhar não devia escrever mais coisas. E... não sei quem é a tua. Não, eu nunca gosto de dizer a ninguém para tipo não fazer coisas, acho que toda a gente deve fazer coisas. Estás a dizer mal de ver coisas, meu. Pois estou, mas não achas que é saudável? Sei. Não, porque, por exemplo, eu às vezes sinto-me mal porque eu penso, tipo, por exemplo, quando eu tento dar sempre uma hipótese, tipo, o humor português, vou sempre ver, tipo, primeiro episódio, pelo menos, às vezes gosto, a maior parte das vezes, infelizmente, não é muito a minha cena, por os mais diversos motivos. Mas isto vem de um lugar de esperança, que é, eu quero que aquilo seja bom, eu dou a hipótese de ver. Mas quando tu vês uma coisa que não é boa e tu, se calhar, tens... Pô, a tua opinião é tão válida como qualquer outra, mas quando dizes, se calhar, isto se calhar não é bom porque o tipo de humor é um bocado preguiçoso, apela ao mais baixo denominador comum, tem uma muleta de estereótipos, que é uma coisa que se vê muito, ou de estereótipos, ou de se gozar com celebridades, ou algumas, pronto, coisas, algumas mais inócuas que outras. Acho que apontar isso não é necessariamente uma coisa má em si, porque, não, quer dizer, as pessoas também precisam de... Eu acho que Portugal também é um meio tão pequeno que ninguém quer dizer mal de nada, porque nunca se sabe com quem é que vai trabalhar, e eu, se calhar, porque não tenho muitas esperanças, mas nunca se sabe com quem é que vai trabalhar, então convém não dizer mal das coisas. Não é que eu tenha nenhuma opinião particularmente forte sobre as pessoas em si, é sempre sobre o trabalho. Certo. Agora, por exemplo, eu há pessoas cujo trabalho sinto que aparece muito e que isso é inversamente proporcional à qualidade que ele tem. Agora, pronto, mas isso, achas que é injusto, ou achas que é só pouco educado dizer? Teres feito este filme com condições que havia condições, cálculo que te sentes, mas não ideais. Não, foi feito em tempo recorde, não é? Tivemos um mês pré-produção, um mês a filmar, um mês após produção. Não te dá um bocado mais de apreciação por... Não, eu senti, olha... Vês no trabalho as falhas que, tu cometeste, ou que para as quais tu olhas e se calhar te dá uma apreciação. Mas eu sinto... É assim, eu sinto isso em coisas técnicas, sinto, por exemplo, em coisas de realização. Sim. Sinto isso, tipo, se calhar não teria feito este corte, se calhar não teria, este plano dura muito tempo, se calhar teria filmado isto de outra maneira, teria feito, pronto, sinto isso, sinto muito nisso. Se me ouvires falar, é uma coisa que eu raramente critico nas pessoas também, tipo nos, sim, realizadores, mesmo que às vezes não gosto de trabalho também, sim, tipo, percebo que há coisas que escapam, mas eu não tenho, deixa-me pensar, se há piadas no filme que eu faria de maneira diferente, poucas, porque eu sinto que a maior parte das piadas que eu fiz, mesmo que só tenham alguma piada para mim, quer dizer, nós já fizemos algum tipo, uma estreia no Comic Con, já, portanto, tipo, sabemos que algumas delas pelo menos têm boas reações, certo? Mas também eu sei que há muitos comediantes que têm boas reações, isso não quer, vale o que vale, não é? Mas fico feliz de não ser o único que acho piada, aliás, e repara-se quando nós fomos à Comic Con, que nós ríamos em coisas que as outras pessoas não se riam, e vice-versa, o que é, pá, eu sei que eu tenho lá muitas piadas que são mesmo só para nós, tipo, não, mais ninguém vai achar piada aquilo. Pronto, no entanto, estás a dizer que se eu não tenho mais simpatia pelas pessoas depois, sim, de fazer aquilo, pá, não, porque eu sei o trabalho que teve e sei que é possível, portanto, se eu conseguir fazer, porque é que eles não conseguem? Estás a perceber? Acho que quanto muito até me torna, se bem que, ok, em defesa, por exemplo, quando eu estava a dizer, tipo, os humoristas que fazem programas de manhã, isso é uma coisa que eu acho que deve ser super difícil, tipo, estás a inventar conteúdo original. Uma coisa é, tipo, toda a gente tem uma ideia para uma piada, para um sketch, para uma frase, um tweet com piada, qualquer coisa assim, mas tu tens, tipo, dois em dois meses, tens uma ideia genial, e aquele pessoal tem que estar a sacar ideias do rabo, tipo, dia-a-dia. E se tu pensares, tipo, porque é que as pessoas depois também dependem de personagens e coisas assim do género? Porque isso é, pronto, dá menos trabalho, é fácil, tipo, já não estás a partir do zero, etc. Pronto. Claro que isso dá trabalho. Agora, epá, não sei, eu sinto, se calhar era melhor fazer-se menos, mas melhor, simplesmente. Tipo, em vez de teres um programa de sketches todas as semanas, se calhar tinhas um por mês, e se calhar tinhas um processo de seleção um bocadinho melhor. É claro que isso não, na televisão não se faz isso, não é? Isso não é uma cena, tipo um programa mensal de... Cena? Sim, sim. Olha, é o meu apelido. Não sei, eu acho que é tipo... Mas, por exemplo, eu gostava que me dissessem também. E gostei quando me dissessem, tipo, que... Ok, não gostei desta piada. Eu tive, por exemplo, com os Cavaleiros de Quintião, tive uma discussão bastante acesa sobre se algumas piadas que estavam lá eram ofensivas, eram gordofóbicas, coisas assim do género. Tipo, acho que isso é... Só que ainda bem, não é? Sim. Se eu faço uma coisa por ignorância e ninguém me corrige, vou continuar a achar que sou o maior para sempre. Tipo, não, acho que é... Acho que, lá está. Só que eu tenho noção que a partir do momento em que eu também tenho opiniões, também me sujeito, mas acho que toda a gente sujeita-se mesmo alguém que diga bem de tudo, também se sujeita a ser criticado. Portanto, mais vale poderes também ter uma opinião. Não sei. Mas não sei, eu sei que não é... Epá, mas lá está, nunca é nada pessoal. Eu acho que as pessoas, tipo, se tu és um artista ou no mínimo um criador, as tuas coisas estão lá fora para ser avaliadas de certa maneira, não é? Tipo, não, quer dizer, não estou a dizer que o objetivo delas é tipo, quero 5 estrelas do Luís Miguel Oliveira. Não, acho que as pessoas não fazem, acho que não há uma única pessoa na Terra que faça um filme ou uma série com esse objetivo. Mas acho que as pessoas têm noção. Eu não estou a dizer que eles estão a pedi-las, mas acho que as pessoas têm noção que as pessoas vão ter opiniões favoráveis, desfavoráveis, às vezes mistas, não é? Tipo, eu gosto de coisas no filme, gosto menos de outras coisas no filme, tal como gosto de algumas coisas. Por exemplo, o Capitão Falcão, vou dar um exemplo. Há uma piada que eu não gosto. Qual é? Que é uma insinuação, acho que tu já defendeste essa piada também, mas que é uma insinuação de violação na prisão. Eu não defendi isso, eu só disse que isso pode ser visto como só porrada. Pois, acho que pode, se calhar foi a minha cabeça que foi para aí, não é? Tipo, porque lá está, é um estereótipo tão, tão comum. Não, mas por acaso é uma coisa que acontece bem, coisas que eu curto, de que eu gosto muito, que é sempre a insinuação de violação na prisão. E pois. Isso acontece muito, acontece nos filmes do Adam McKay, por exemplo. Sim. Em várias coisas e, bem, sinceramente, seria melhor se não tivesse lá essa coisa. Sim, mas é, lá está. Porque isto tem de ser hilariante. Mesmo, e tipo, é tão sim, motivo. Exato. Mas lá está, mesmo em pessoas que se consideram ou que são consideradas por outras relativamente progressistas e preocupadas com sensíveis, pronto. Isso é como o humor transfóbico. Pois, é que lá está. Ainda hoje se faz em alguns desses segmentos, daqui a 5 anos, e essas pessoas já não farão. E... Mas é uma coisa que vai avançando, ou seja, à medida que as pessoas têm sim, conhecimento, claro, os alvos aceitáveis, entre aspas, vão sendo cada vez claro menores e depois pode-se evoluir para outro tipo. Não sei se és um idiota de merda que se recusa a crescer ou... Felizmente essas pessoas não existem. Felizmente essas pessoas não existem. Mas isso é uma reação... Ou depois dizer, eu sou a favor dessas pessoas todas e não sei o quê, mas depois, quando essas pessoas todas, nenhuma delas está confortável com o que tu fazes antes delas, e se estão todas chateadas contigo, se calhar o problema... Não, não é delas. Mas já ouvi várias vezes dizer que, tipo, tenho amigos que são cabo-verdianos e que adoraram o meu sketch de blackface. Ok. Pronto. Pronto. Tipo, já vi pessoas defenderem-se assim, pessoas conhecidas, coisa. E é tipo, tipo, vai buscar o... Ruben, vem cá, tu és um negro, certo? Tu gostaste deste sketch de blackface? E ele... Ok, não sei. Estás a ver? Ele adorou. Pá, não sei, não estou a imaginar como é que rede de conversa é que estas pessoas têm. Pá, é a coisa positiva do humor é que podes gozar com absolutamente tudo e nunca faz mal. Verdade. Mas eu acho que tu podes gozar com tudo, claro. Isso não te torna invulnerável à crítica. Acho que lá está. Tu fazes uma coisa. Eu não estou a dizer que as pessoas podem fazer piadas racistas em privado. O que eu estou a dizer é, quando tu tens por exemplo, nós estamos a fazer um filme que vai ser transmitido na RTP. Portanto, Já não estão a fazer um filme. Não, nós exato, nós estamos a lançar um filme. Exato. Fizeram. Quando nós estávamos a fazer o filme, uma das nossas preocupações é pensar que algumas piadas... sei lá... Podem ter uma leitura... Sei lá, nós falamos tanto do Japão, certo? Podia ter havido uma tentação de dizer coisas tipo olhos em bico, que é uma coisa que acontece em todas as reportagens sobre a China. Sempre, tipo, ou sobre o Japão, é tipo, é uma coisa de ficar olhos em bico. Ou então um negócio da China, que é sempre, também são os dois coisa. Ou então coisas sobre elefantes, quando é sobre a Índia. Tipo, é bizarro. Tipo, os telejornais em Portugal são uma coisa estranha. Mas pronto, a cena dos olhos em bico é tipo super recorrente. A mim faz-me alguma confusão. Pronto, seja por que motivo for, tipo, não gosto que digam isso. Acho que é uma coisa que tem de baixo um preconceito qualquer, que é só quando a piada é são diferentes, isso geralmente não é uma boa piada logo à partida. Então prefiro que é a cena básica do blackface, é tipo, esta pessoa está a ser uma pessoa que é diferente da norma, portanto isto tem piada, e portanto estamos a gozar com uma pessoa por ser como é. Bem, isto não, já estou a divergir, pronto, mas desculpem, pronto, lá está, podia ter havido a tentação de se calhar pensarmos tipo, ok, esta personagem pode dizer isto, mas a personagem é que está errada ou qualquer coisa assim. E só que lá está, é preciso um enquadramento muito bom para isso funcionar. Nós temos de dizer, não, aquela personagem é estúpida e racista, isso tem que ser claro para toda a gente, senão que nós, o risco que nós corremos é, se calhar algumas pessoas percebem que a nossa intenção era aquela, mas vais ter as pessoas que se calhar são de facto racistas contra chineses esses chinocas todos. Não, mas tu não podes controlar as reações do teu público, não é? Tu, quando fazes uma piada racista, estás a confiar com o teu público. Se for racista, é que eles vão se rir. Pois. Tu não podes controlar isso, não é? Não, mas quando fazes uma piada racista, tipo, estás a dizer mal deles, sim, não é? E depois as pessoas que os odeiam a eles estão-se a rir e a concordar contigo. Como é que tu podes controlar isso? Ainda hoje estávamos a falar sobre isso. Como é que tu podes controlar isso? Como é que tu podes controlar? Tu dizes, tipo, eu acho que eles deviam todos voltar para a terra deles, e depois as pessoas que acham mesmo que eles deviam voltar todos para a terra deles, não, riem-se. Como é que é possível controlares isso? Como é que eles não percebem? É impossível. Como é que tu consegues garantir que o teu público não é as pessoas que concordam com isso e que odeiam mesmo? É impossível. Se as pessoas fazem, pá... Pois é, quase como se, não sei, se ao menos existisse alguma maneira de dar enquadramento às piadas, ou... Sim. Se ao menos desse para pensar um bocadinho. Ou, por exemplo, imagina que tu de facto tivesses uma personagem em palco que fosse tipo um estúpido, que é racista, e que as coisas correm mal por ele ser estúpido e racista, e não que fosse tipo um espertalhão... Como bué da gajas. É bem vestido e é bem racista. Fixe. Olha, é um personagem. Mas pronto, é racista. Ele é que diz as verdades, não é? É como o Trump. Por isso é que as pessoas gostam de Trump, ele diz as verdades. Não é, não é como aquele pessoal politicamente correto. Já não se pode dizer que os pretos têm que ir para a África. Já não se pode. É, já disse. Pensei. Qualquer dia já nem podes andar na rua e atirar tipo uma garrafa de ácido para cima de uma minoria. Já não se pode. Não, a minoria somos nós. Estás a dizer qualquer dia. Não, hoje, nos dias de hoje, já não podes. Olha, estou-te tramado com ontem. Fogo. Tipo, tenho aquele ácido todo em casa, o que é que eu vou fazer? Ontem vi um nerd na rua e segurei a cara dele. Tipo, já não lhe posso dizer que ele é a virgem? Não é? Quer dizer, quando ele claramente é virgem, porque quando é que já se viu? Sim, claro. Comic-Con é só virgens. ainda recentemente falámos sobre isso. É só homens e só virgens. Continua a haver muitos comediantes mainstream portugueses que têm essa visão, não é? Que se calhar já foram um bocadinho ultrapassados pelos tempos, mas que acham que as piadas que faziam há 20 anos continuam a funcionar. Mas pronto, isto para dizer offline, então falar não, mas estávamos a dizer offline, pronto, precisamente nós tentámos ter alguma preocupação em que, ou seja, quando nós fazemos uma piada, tipo, acho que podíamos ter sido um bocadinho mais diversos. Já não foi mal termos sido semi-diversos na parte do género, se calhar podíamos ter sido um bocadinho mais diversos no resto, mas isso, lá está. Houve algumas hipóteses, mas tipo de atores e atrizes que sim, que, há um mais, mas que acabou por não, pronto, lá está, o casting é um processo assim diferente, porque precisamente também não queríamos escolher alguém tipo fazer um papel só por coisa, porque lá está, a nossa writing room também não era muito diversa, portanto logo à partida eram só vocês dois? Dois não. Brancos. Dois, quer não, dizer, mas havia sim, writing room? Vocês estão dois acreditados como. Sim, nós, ou seja, havia a autora original, não é? Que é a Yvonne, portanto, aí tem também branca. Também branca, mas diversa, de certa da sua maneira. Tem opiniões diferentes das nossas, em algumas coisas, muito parecidas das nossas. Também é uma feminista acérrima, que é uma coisa que sempre gostámos muito. Mas pronto, mas depois a parte da escrita do guião mesmo fomos nós, ou seja, nós arranjei, o processo foi mais ou menos arranjei um outline, depois dividimos cenas, tipo, tu foste escrever umas, eu fui escrever outras, discutimos mais, juntámos tudo, depois trouxeram-nos algumas críticas, o Nuno Vaz acabou por servir de mediador, e acho que depois o filme acabou por ficar mais coeso e com mais direção depois dessas sugestões do Nuno Vaz. Sim. Falaram em diversidade e racismo. Fui ver, ele chama-se Rami Malek. Rami Malek, foi tudo certo. Não, Rami. Rami. Não é francês, não é uma ratazana. Eu já o conheci de algum lado e não sei de onde. A primeira vez que eu reparei nele foi ele faz de. Ele aparece no último Nata da Museum. Ele faz de uma das personagens. Ele é o farol. É o farol, sim. Claro. E ele é muito bom. No Nata da Museum? Sim. Ok. Eu não tenho problemas com os três Nata da Museum, portanto. Ok, ok. Come at me, bro. Sim, sim, não, não. Eu acho que vi um deles. Tem uma piada ótima sobre os... Tem muitos atores bastante bons. O Peter Coogan. Peter Coogan? É, não, como é que se chama? Steve Coogan. Steve Coogan, obrigado. O Robin Williams. Sim. Eu estava a tentar dizer Robbie, estava a tentar dizer mal, okay. E não consegui. E sim, não sei, atores. O Owen Wilson, achas que é um bom ator? O que é um bom ator? Ah, ok, está respondido. Está respondido. Tu podes ser um bom ator de teatro, não ser um bom ator de cinema. Depois, se seres um bom ator de cinema, não seres um bom ator. Se seres um bom ator a fazer um personagem que fazes mega bem, mas e depois não o resto diverso, não faz sim, mal. Sim, verdade, verdade. Ele, acho este que ele faz muito bem da Owen Wilson. Faz, sim. Então pronto. Sim, é, lá está. Se fosse um realizador e quisesse o Owen Wilson num filme, eu ia buscar o Owen Wilson. Sim, o Humphrey Bogart é o Humphrey Bogart. Pronto, é isso. John Wayne. Jack Nicholson. Late Jack Nicholson, vá. Não, não posso dizer o suficiente do resto. Mas isso era uma coisa que sempre me distraía imenso nos filmes tipo The Departed e não sei o que mais. Que é tipo, eu estou ali a ver o Jack Nicholson a ser o Jack Nicholson. Que é um filme de Disney. Sim, que é verdade. Eu tenho a prateleira de baixo, exceto os que estão lá à frente, é tudo de filmes quando a Blockbuster faliu e eu comprei tipo um euro cada um. Incluindo Rocky 3, Rocky 4. Então, que é Dominó, há uma animação do Doctor Strange, não sei. Fez assim. Sim, sim. Animação sim. Do Doctor Strange? Sim, da Marvel, eles agora lançam imensos. Que nerd, meu. Yeah. É quase como se gostasse de banda desenhada. Que vergonha. Ver bonequinhos. Homens a sério leem a Correio de Manhã. Mas é falar com gajas. Sei que é fixe. Sim. Porquê que não isso estás? É outra coisa, porque elas vão gostar disso. O que é de ler? Não, de. De pois, eu bem tento impingir. Como é que tens impingir? Tu não conheces mulheres? Ah, pois é, já me tinha esquecido. Não, eu fiz bem, o filme. A minha mãe conta. Foi a única vagina que viste. Pronto, já estou, já posso escrever, posso. Não quero dizer. Pronto. Sim. Isto por causa da leitura de piadas racistas não, no offline no processo? Sim, acho que não ficou sim, super eu ia dizer que nós incluímos personagens mulheres porque queríamos conhecer atrizes, não é? Tipo, giras. Foi a primeira vez que conheci não. Mulheres. Sim, sim, sim. Foi uma experiência gira. A primeira comunicação foi um bocado estranho, não é? Teve que ser sempre por Skype. Porque sim. Eu não aguento estar fisicamente na mesma sala só com mulheres. Só com álcool, como não é? O teu cão. Sim. Não era o meu cão, era o cão que estava a admirar a cadela. Estava a admirar a minha cadela. Por acaso era super. A minha cadela é linda. Era super constrangedor, não podia estar na sala, não é? Com os atores, por razões de segurança e de confiança também. Foi. Um private sim, joke. Um private joke. Ah, pensava que estavam a fazer outro tipo de piada que. E que era qual? Qualquer coisa sobre. Anti-nerdico, não é? Uma molestação de crianças ou molestação de pessoas. Ou assim. É, pá, não, porque poderia haver o risco, tipo, imagina. Ele diz confiança, porque razões de confiança, tipo de. Tipo, não confiam em ti. De predador tipo... sexual. Ah, certo, certo. Eu tenho ankle há humoristas que fariam essa piada, só por aí. Pois, não, não. Tens amigos que fariam? Até tens. Acho que não. Espero que não. Mas como é que tu podes dizer que, tipo. Por exemplo, se tu às vezes és crítico de certas minorias em Portugal, como os humoristas negros, como é que tu depois te defendes se tu não tens amigos que são humoristas negros a dizer que estão ok com as tuas críticas? Pá, não sei. Eu não defendo nada na vida. Isto só para dizer que sabes que isso já me arranjou chatices, tipo, na minha vida privada, tipo, eu ser crítico, porque às vezes as pessoas não é isso que estão à procura. Tipo, querem só uma palmadinha nas costas e pronto. Não sei, parece mais mino do que sou assim, não é? Não sei. Mas, por exemplo, acho que uma razão... Eu fiquei com a impressão, acho que toda a gente está a ficar com a impressão de que tu és mal. Que sou super mal. Mas, por exemplo, o nosso processo de escrita, certo? Passava por chatear-nos um bocadinho, tipo... Sim, não é? Porque não. Eu acreditava numa coisa, eu acreditava noutra, tentamos arranjar argumentos para defender, e depois, tipo, chateamos um bocadinho, depois no dia seguinte voltamos e, tipo, ok. Não, era no dia seguinte, sequer. Isso tipo, foi só uma vez. De vez em quando era, tipo, um par de horas. Eu queria, ou... eu queria se muito se que o Abra fosse... Se ofender mais japoneses ou chineses. Sim. Coisa. Mas qual que é a diferença? Não estou a perceber. São todos amarelos e têm todos os olhos em bico. Sim. Pronto, já está. Ao nível da reportagem em Portugal. Ok. Olhos em bico em Portugal. Então, quando é que as pessoas podem ver isto e onde? E é um projeto que está a criar RTP. Este podcast só vai fazer sentido, tipo, ouvido de trás para a frente. Yeah. Agora é que nós vamos explicar. Não, tu já disseste há bocado. Eu sei, eu sei. Vamos só pôr outra vez. Sim, do meio sim. Para a frente. Yeah. Do meio para a frente. Sim, é, ou seja, portanto, o offline vai passar sexta-feira santa, dia 25 de março, de sexta para sábado, à meia-noite e 45. Um filme por nerds, para nerds. E, que insinua que eles são todos virgens. Sim, entre e várias com fantasias de que mulheres sabem mexer em computadores. A RTP apostou na ficção científica. Nós é que temos, pronto, estas ideias assim um bocadinho malucas e avisaram-nos. É o primeiro telefilme de ficção científica. Sim, sim, é o primeiro telefilme de ficção científica em que, por exemplo, vês coisas tipo, pá, pronto, sei lá, tipo Júlio Verne, estás a dizer, tipo, mulheres a mexer em telemóveis e a programar. Mas isso, claro, que tivemos de ter um duplo, que era um homem. Sim, sim, sim. E sempre sim. Vi as programação, era um homem. As mãos, não sei se reparaste que as mãos eram um bocadinho peludas e masculinas, cada vez que há plano só da mão. Diz isto? Não alteraram digitalmente as mãos? Sim, sim, para ficarem. Tirámos o pelo, esticámos um bocadinho, pusemos, pintámos as unhas. Foi tipo metade do orçamento. Por acaso, para um filme que não tem tipo explosões e não sei o que mais, tem imensa pós-produção. Yeah, é verdade, por causa dos gráficos. Sim, motion graphics e coisas assim do género. O que mais uma vez é um bocado inspirado, quer dizer, mais ou menos diz-me tu, mas o Scott Pilgrim, pois, mais sim, ou menos tem assim. Sim, foi o Mário Santos, o nosso diretor de fotografia também. Não, e tem outra coisa, que é o melhor que eu vejo podcast. Sim, sim, sim, é verdade. Pois é, tem um podcast. Pelo menos um. As pessoas têm, sim, têm pelo menos um podcast. Que é uma coisa. Sim, sobre programação. Enquanto vai buscar sushi. Em vez de estar a cozinhar. Sim, não. Já percebo. Mas é assim, se o objetivo delas é só engravidar, não podem comer peixe cru, certo? Pois, também acho. Estás a ver? Sabe, não havia uma história qualquer sobre tipo chefes de sushi não poderem ser mulheres? Sim. Assim? Uma coisa estúpida qualquer. Aquele documentário, o Jiro Dreams of Sushi. Sim. O gajo desse documentário, o mestre de sushi, tem essa crença de que as mulheres não podem. Porque não têm uma falta de sensibilidade para não sei o quê, de coisa. E será geneticamente? É, o que é uma coisa qualquer, eu acho que tem mesmo que ver com o período. Durante, que é uma coisa que eu adoro gozar e dizer assim: nossa, porque é que as mulheres não conseguem. As mulheres não conseguem fazer isto por período? Porque parece-me tipo o obstáculo mais ridículo a uma mulher não poder fazer uma coisa. Dá para tudo. Mas ele diz: eu acho que não conseguem cheirar bem certas coisas durante o coisa e tal, não sei o que é. Mas o que cheiro sempre a sangue? Tipo, é pá, este salmão está um bocado. Eu já não lembro como tem que é. Tem que cozinhar é, mais. Mas tipo, acho que várias mulheres abriram restaurantes de sushi só com mulheres. Só para chatear. E que funcionam perfeitamente. Sim. E tal, não sei o que. E os clientes não morrem? Os clientes não morrem, acho eu. Tipo, com unhas dentro do sushi. Este é um filme de ficção. É um filme de ficção científica. Era aqueles animes malucos. Achas que agora estou com dúvidas. Nós já fizemos aqui tantas. Pronto, tantas coisas tipo racistas, homofóbicas e sexistas. Somos mesmo ou não? Será que eu sou uma personagem? Não. Não sei, não sei. Será que é claro? Demos enquadramento suficiente? Eu acho que eu não sou. Eu acho que, como homem branco, hetero, cis. Cis, sim, sim. Acho que sou a maior autoridade sobre se sou preconceituoso ou não. Eu também acho. E eu acho que isso é uma coisa que é tipo, está fossilizada. É tipo, tu ou és ou não és. Tu não podes ter atitudes que são. Ou és ou não és. É uma coisa, tu decides. Tu decides quando és pequenino. Decides. Sim, sim. Eu não vou ser racista. E depois não é como se tu pudesses cometer e ter pensamentos racistas. Exato. e atitudes racistas que te dizem, epá, estás a ser racista, e tu dizes, não, não posso ser racista porque eu não sou racista. Pois! Não é como se te dissessem, estás a ser racista, e tu dissesses, aí, pois estou, vou tentar não ser. Como se isso fosse possível, que é uma coisa que não dá para acontecer, não é? Mas acho que muitas pessoas têm alguma dificuldade em fazer essa separação, que é quando alguém, por exemplo, faz uma coisa abstrata, lá está a ficção científica, faz um sketch com blackface em Portugal, e o acusam de estar a ser insensível, a reação das pessoas é, eu não sou racista, e nunca é, este sketch, acho que chega um ponto, se a conversa chegar à frente, é, este sketch não é racista porque... Mas a primeira reação é sempre super defensiva. Pois, mas é sempre assim. Porque nós, como sociedade, sabemos que ser racista é mau, claro. Mas eu acho que não sabemos o que é ser racista. Pois não? Eu acho que esse é que é o problema. Assim, é. Tipo, acho que é fácil. Acho que há certas coisas que são fáceis, tipo, não vão bater numa pessoa por ela ser diferente. Acho que aí, tipo, nível tipo, primária. Diz ao Marco Albert, quando ele desfigurou, quando era miúdo, ele desfigurou. Ah, yeah, pois foi. Eu já não sei o que era, tipo um. Ele anda essa história que ele tipo arrepende-se bem e ele diz que. Sim. Ele diz que ele acha que ele não devia ter tido o sucesso que teve, não merecia porque. Tem. Eu não sei se ele. Tem boa solução, não é? Pode. Se ele. Parar, pode dar o dinheiro todo e parar de fazer filmes. Isto foi, ele tinha tipo 15 anos. Isto, sim, foi, sim, isto sim. Era quando ele era. Ele e o irmão, Donnie Wahlberg, dos New Kids on the Block. Aliás, o Mark Wahlberg foi membro fundador do New Kids on the Block e saiu. Ele tinha pai 15 anos. E eles são tipo da zona mais tramada de Boston, tipo. Mesmo tipo. Certo. É preciso ser mesmo aquele tough. Rijo, para conseguir sair dali. E ele tipo. Ele atirou uma coisa qualquer à cara de um senhor que era. Pá, não quero dizer de onde é que ele era, porque eu não sei, mas tipo, ele não era. Mas atirou a cara, estás a ver tipo o quê? Tipo, eu não sei se ele ficou cego ou se aquilo de um olho ou ficou mal de um olho por causa disso. Yeah. Certo, quando disseste. Entretanto, tipo... ele, o tipo diz que pronto, perdoou e não sei o quê, não sei o que mais, mas ele chegou a ser preso e mas quando tu disseste. E julgado como menor. Okay. Quando tu disseste, tipo, atirou a cara, eu estava a achar que era tipo uma estatística, estás a ver? Não, tipo, não. 80% das mortes causadas por polícia são afro-americanos. Não. Bro. Sinto-me mal quando menciono o Mark Wahlberg sem mencionar isto. Mas isso é tipo... mencionar tipo assim, em passado. E agora... Não, mas é, não é tão difícil hoje. É tipo, que não podes falar do Max Landis sem falares do John Landis supostamente ter morto pessoas num ele filme. Ele deixou morrer um miúdo. Deixou, pronto, um ok. Miúdo de duas pessoas. Ah, foi, tipo, foi no filme de Teletón. Sim. Teletón, ah, mas ele não deixou morrer. Ele deixou que eles trabalhassem com o miúdo. Não cumpriu as leis de trabalho da Califórnia e por causa foi disso, negligente. Foi negligente e não havia segurança no mas é tipo foi um miúdo e duas pessoas. Sim. Sim. Pronto, é tipo, ator, yeah, não podes falar do Annie Hall sem mencionar com o Woody Allen. Sim, é. Não, mas o Annie Hall em si tem uma cena em que ele está literalmente como um menor, portanto, o filme é tudo, tipo, a namorada dele. Ele tem 17 anos e ele tem 40 e tal. Pronto, portanto, logo à partida eram outros tempos. Sempre foi velho, Woody Allen. Sempre foi velho. Se ele nasceu velho, o que é que ele pode fazer contra estar com rapariga? É normal? Claro. Mas é que pronto, não é? Quer dizer, já não podes gostar do Bill Cosby. Não. Há um gajo que é um cómico que é o Gerard Carmichael. Parece no Neighbors, aquele filme com o. Sim. Bad Neighbors? Não, Neighbors. É o Seth Rogen. Em certos sítios chamou-se Bad Neighbors. Cá era Neighbors, tipo, uma vizinhança, acho que um dos tipos que está na Fred House do Dave Franco e do Zac Efron é o Gerard Carmichael, é um cómico, stand-up comedian. Ele tem um special que eu não acabei de ver, que foi realizado pelo Spike Lee. Uhum. E ele tem agora uma sitcom, é uma daquelas multi-game sitcoms, tipo, algo inspirada no Cosby Show. Eles agora fizeram um episódio a semana passada, tipo, estão na segunda temporada, que é uma coisa tipo muito simples, tipo, e até bastante antiquada na maneira como está feita. E é tipo, ele mora com a namorada, depois tem os pais dele e passam muito tempo em casa dos pais dele. Uhum. O pai dele é o David Alan Grier, que era do In Living Color. Uhum. É um ator com muita piada, muito fixe. E a mãe dele era do Crazy Anatomy, pronto. E eles fazem uma cena tipo Norman Lear, tipo All in the Family, que é aqueles discutir temas. Certo. E esse episódio era sobre o Bill Cosby e apresenta um monte de perspectivas diferentes, tipo separar o artista da arte, etc. E o que o Cosby Show especialmente representavam para a comunidade negra nos Estados Unidos, e etc. Pá, e aquilo é tratado com uma nuance e uma sensibilidade muito, muito fixe. Isso é super interessante, é, por acaso. Quem? Qual é o equivalente português? É tipo, não podes gostar de um, dois, três sem. Ah, porque o Carlos Cruz. Alegadamente. Não, ele foi preso, portanto, já não é alegadamente. Agora não sei. Pois, acho que é isso, então. Oh, então o que é a verdade, no fundo? Sim, o que é um ator, o que é verdade? É um bocado mais fácil. Sim. Aconteceu. É um bocado mais fácil de separar do... Ah, o apresentador do... Sim, porque não é uma... A teoria não é uma coisa que tu vais rever. Pois, também é verdade, porque a RTP também tem um hábito simpático de destruir arquivos. Tipo, como é que se chama? O Passeio dos Alegres? Sim. Do Júlio Isidro, na Masterclass, ele basicamente disse que só tem um episódio. Aquilo, pronto, era um fenómeno, não é? De audiências, e eles encheram o estádio para o final e não sei o que mais. Mas eles só têm um episódio, ou clipes de episódios, porque a RTP decidiu, bem, precisamos de espaço no arquivo. Vamos destruir isto tudo. Foi o que aconteceu aos Monty Python. Pronto. Apagaram a primeira temporada do Monty Python para fazer outras coisas quaisquer. E havia alguém que tinha gravado de alguma maneira, que tinha tipo umas coisas, e contatou-os tipo nos anos 70 ou já nos 80 ou assim, e disse: ah pá, malta, coisa, e arranjou. É como estamos a falar do All in the Family. O All in the Family é um remake americano de uma série inglesa que se chama The Left to a Support. A maioria dos episódios dessa série não existem, foram destruídos pela BBC e regravados. Pois, a BBC, lá está, se calhar é uma coisa das televisões públicas, tipo destruir para reaproveitar cassetes ou qualquer coisa assim, não sei. Se calhar podiam digitalizar agora antes de fazer isso. Sim. Bem, a RTP Play, que é um dos sítios onde se pode ver o offline. O offline, longa-metragem a passar dia 25 de março. Eles vão adicionando de vez em quando, pelo menos, primeiros episódios de séries antigas e coisas assim. Tem lá. Por acaso, eu acho que apesar da qualidade, eu acho que é uma plataforma um bocado subvalorizada, que eu acho que subestimada, era o que eu queria dizer, porque acho que tem mesmo lá imensa coisa, tipo, eu acho que era é bastante útil. Eles não porem a transmissão televisiva das coisas e porem tipo o original esse é o sistema que eles têm automático, é que aquilo é automático, esse é que é o problema, porque eles podem meter conteúdo tipo exclusivamente, aliás, por exemplo, Terapia. Sim. Aquela série. Sim, como passar. Exato, eles metem antes. Eu acho que eu concordo contigo, mas não é uma coisa que a gente controla, infelizmente. Sim. Não, é que depois tens tipo o rodapé a dizer tipo amanhã vai dar uma notícia, sim, alguma coisa lá. Nós temos aquelas coisas como os americanos têm, tipo de aparecer lá tipo uma lata ou menos lá atrás. Não temos, pois não. Devíamos ter feito isso, tipo. Ah, isso era brutal. Não aproveitámos. Nós temos umas quantas piadas, temos uma piada meta com o formato do filme. O quê? Do filme? Dos créditos. Ah, dos créditos, sim. Mas não aproveitámos essa, tipo, fazer ali. Isso era uma coisa que acontece no Monkey Island 3. Ah, de aparecer os créditos antes. Quando pensas que ele morreu e ele depois começam a passar os créditos todos e ele começa a bater no quarto. Espera, não estou morto. Spoilers de um... Não era um filme, spoilers de um jogo com mais de 20 anos. Não tem mais 20 anos, tem 19. Ah, ok, peço desculpa. Toma! Não tem mais. Estou surpreendido. Tu não sabes muito. Tu não sabes nada sobre jogos, mas sabes bué sobre Monkey Island 3, especificamente. Ele se chama Monkey Island 3, chama-se The Curse of Monkey Island. Claro, estás a ver? Ele não consegue estar uma frase sem nos corrigir. Não é o The Curse of Monkey Island 3? Não, é The Curse of Monkey Island, que é o Monkey Island 3, é o terceiro Monkey Island. The Curse. Mas o segundo tem o melhor final de um videojogo que eu vi em toda a minha vida, tendo em conta que eu devo ter acabado para aí 4 videojogos na vida inteira. Certo. Que, quais é que 4 são? Deles Monkey Islands. Quais é que são? Não, eu só acabei... Dois, pelo menos, só Monkey Island. Só acabei de 2 Monkey Islands. Okay. Eu nem sequer acabei o Curse of Monkey Island. Mas quais é que são os outros dois jogos? Hã? Quais é que são os outros dois jogos? Que eu acabei? Sim. Dizeste 4? Lego Marvel Super Heroes. Ok. E o Formiga Recente? Z para Game Boy. Não. Esse não consegui. Não. Recente. Lego Marvel Super Heroes. Tipo 2 anos. E qual é que é o outro? Eu não me lembro. Eu acabei de 2 Broken Sword. Okay. Uau, ok. Pô, claramente um fã de adventure. Sim, aventuras gráficas. Summer Makes It The Road deve ter acabado. Pronto, tens lá agora. Tu gostas dos jogos da Double Fine agora? Aqueles novos de... Não faço ideia, não sei o que é. Basicamente, dos mesmos criadores. Isso para mim é. O que é nerd? Não. Virgem. Estava a dizer outra expressão que se usa. quando não percebes uma coisa, tipo uma língua estrangeira, sim, certo. Para mim, o seguro é tu escolheres tipo uma língua morta. Yeah, não, para mim é latim. Para mim é latim. Yeah. É grego. Mas yeah. Os latinenses... Isso para mim é esperanto. Ok, mas então. Isso para mim é português. Double Fire? Claramente que. Double Fire? Double Fine? Fine. Double Fine? Desculpa. Não, estou a ofender. Mas o que é? Do team, ou seja, é a empresa do Tim Schafer, eles conseguiram fazer que sabe uns quantos jogos e têm. E pronto, são tipo sucessores espirituais desses jogos da era da LucasArts. E os da Telltale Games também têm pessoas que saíram da Lucasfilm Games. Antes era Lucasfilm Games, depois mudaram de LucasArts. Mas pronto, tens o. E os da Telltale Games que fazem um bocado essa também. São sucessores espirituais. Telltale ainda faz Monkey Island. Faz Monkey Island, Game of Thrones, Back to the Future. São assim também nessa onda? São um bocadinho diferentes. São mais. Tipo, tens umas escolhas, tens diálogo. Sim. É? Os da Telltale, acho que sim. É. Tens através do Steam. Ok, sim. O Grim Fandango saiu agora em remaster também. Que é um. Que também que é o que tu tens no Curse of Monkey Island. Sempre, nos Monkey Island, tens sempre vais a um bar e está tipo um pirata, um esqueleto de pirata morto com um crachá. A dizer, no primeiro é tipo Ask Me About Loom, que era um jogo de. Eu tenho o Loom, eu acabei o Loom, gostei muito do Loom. Okay. O Loom é tipo ficção científica. Não é ficção científica, é artes obscuras, não é? Sim, sim. Tem magia. Magia, pronto. Aí, sim. É tipo meio. É fantasia. Sim, é fantasia. Okay. Pronto, o Loom. E no Curse of Monkey Island tens Ask Me About Grim Fandango. E tipo, tu perguntas à personagem. E ele diz, Grim Fandango é um jogo que vem aí, é passado no México, sim. Não sei o quê, no Dia dos Mortos, okay. Etc. O Loom é estranho em termos de história. Porquê? Porque tipo, falar disso, quem tens ali uma caveira? Qual que ele é o Steve. Ok. Steve the Skull? Steve, não sei, mas... não sei, é um adereço. A caveira está no filme também a trouxe, mas acho que não está visível. Está no quarto da Rita. E o teu story do Robert McKee também está no filme? Sim, verdade. Que é. Qual é a tua opinião? As pessoas odeiam o McKee? Ou... As pessoas odeiam o McKee? Estou-te a perguntar. O Charlie Kaufman. Eu acho que ele não odeia. Respeita o que ele faz, se calhar. Eu acho que é tipo. Acho que é crítico. Acho que pode ser crítico. Sim, sem odiar. Porque acho que é o problema de qualquer fórmula. Eu, por exemplo, curiosamente, a nós, a escrever, tipo, acusaram-nos de coisas tipo. Tipo, pronto, que uma história tem que ter mais conflito e personagens têm que ser mais. Que tipo, basicamente estar ali a regurgitar chavões do McKee, pronto. Certo. Eu fui ver o seminário do McKee cá. Aliás, eu cheguei a entrevistá-lo para a coisa e ele insultou-me. O que é que ele disse? Basicamente, ele achava que eu era um estudante de jornalismo e disse que era por causa de perguntas como esta que o jornalismo estava no estado em que está. Foi logo tipo a primeira pergunta, porque eu basicamente eu queria, rookie mistake, certo? Eu queria tipo que ele, como a maior parte das pessoas não conhece o trabalho que ele fez anterior, não é? como guionista, ele fez no Columbo e outras séries mais televisão, ele tem não sei quantos guiões que foram optioned, mas não feitos. Sim. Ele, aliás, todos os guiões dele foram option. E eu quis dar uma oportunidade como entrevistador dele falar do trajeto dele antes de se tornar um guru de guionismo. E ele tomou aquilo tipo, na pior maneira possível, que é, estou farto que me façam essa pergunta, tipo, porque é que estás a acusar-me de tipo, como é que, aquela pergunta que é, como é que tu podes ensinar se tu nunca fizeste nada? Portanto, ele interpretou aquilo da pior maneira possível, mas depois a entrevista, eu lá me aguentei e a entrevista continua. Mas, e eu nunca acabei o story, achei aquilo muito chato e muito rígido. O seminário é mais interessante. Eu prefiro o Sid Field. Sim. E o Sid Field tem a explicação, que é tipo, ele lia os guiões para os estúdios e não sei o quê. Mas durante anos e anos a ler, e tipo, é muito mais. Ele ainda escreveu menos do que o McKee, acho eu. Tipo, as coisas que ele escreveu. Eu compreendo melhor o Sid Field, tipo, ele tornar-se um grupo. Mas é como tudo, não é? Mas tipo, eu sou fã do Hulk. Foi um Critical Hulk, tem um livro incrível sobre. Ah, o Critical Hulk que eu gosto muito, sim. Ele tem um livro incrível sobre guionismo, sobre como... Em personagem? Em Hulk? Sim, podes escolhes no início, se lês em all caps ou em coisa. O prefácio é do Edgar Wright. Ok. E ele basicamente é tipo como a estrutura de três atos é nojento de tu impores isso ao mundo. Sim, eu acho que... Ou seja, aquilo é um prisma. certo? Sim. Portanto, aquilo é uma maneira de tu olhares para os filmes. Sim. Porque, como toda a arte... Claro que sim. Certo? Acho que tu não consegues fazer uma coisa que... Tipo, não consegues prever o sucesso de alguma coisa, mas consegues olhar para trás e perceber porque é que uma coisa teve sucesso. Tipo, consegues, em retrospectiva, sim, as coisas são possíveis. Portanto, aquilo é um prisma... Claro. Para analisar as coisas e para pensar no teu próprio opinião. Isto é para é mesmo tipo método, criação de personagens, sim. Criação de histórias, etc. De uma maneira muito mais livre e muito mais fixe. Mas é um livro de Kindle, por isso é que eu disse que dá para escolher. Pode escolher não é, Não é impresso, não é magia. Não é magia. Não é uma um feitiço. Tipo sim, já vamos em duas horas e tal. Ok, é verdade. Sim, eu só ia dizer que era tipo que a perspectiva errada era olhar para aquilo como uma fórmula. Sim. Que aquilo é tipo, é mais uma ferramenta, se tu quiseres. Sim. Que tu podes escolher ignorar, basicamente, quando te for conveniente. Mas aquilo é útil se tu tiveres, imagina, se tiveres um bocadinho perdido, tipo, escreveste um guião, tiveres um bocadinho perdido, olhas para aquilo e pensas, ah, ok, se calhar isto. É só uma maneira de tu poderes analisar o teu próprio trabalho. Uma das cenas em que ele insiste muito, o Hulk, é nos oito passos dos círculos, acho que são oito passos do Dan Harmon. Ele tem um método de... Ele faz uns círculos e diz que, tipo, o protagonista está na zona de conforto, mas ele quer uma coisa, sai da zona de conforto, encontra perigo, adapta-se, consegue aquilo que queria e depois volta mudado. Certo. Basicamente isso. É uma jornada do herói resumida. Eu separei dois, não sei porquê. Sim, mas pronto, é uma jornada do herói resumida, não é? Tipo... Sim, só que em vez de 12 passos são 8. Sim, em vez de 33 passos... Pode ser preguiçoso. Sim, vai chegar a um ponto em que só personagem quer coisa, mas problema, é muito mais... consegue coisa. É isso, sim. É muito mais abrangente e menos restritivo do que os 12 passos do herói, porque às vezes as pessoas levam isso muito literalmente. Ele dá o exemplo do Green Lantern. Sim. Pronto. Mas é como tudo. Por exemplo, tu não consegues fazer. Eu acho que não consegues fazer um filme bom do Super-Homem sobre ele ter muitas dificuldades, porque ele é o Super-Homem. Mas acho que consegues fazer uma história interessante sobre precisamente ele ser bom em tudo. Yeah. Tipo, ou seja, o contrário, tipo, É a coisa do Capitão América, ele não muda, o que muda é o mundo à volta dele. Exato. Aliás, os filmes do Capitão América, surpreendentemente, é um personagem que nunca tive grande afeto na banda desenhada, mas que nos filmes adoro e tem sido dos melhores. Tipo, o Chris Evans. Chris Evans é atraente, ele é atraente. Eu adoro todos os atores chamados Chris que populam os filmes da Marvel. Chris Pratt. Yeah, é o Chris Pratt. Sim. Ah, é, pois é. É Marvel. Chris Cox. Chris... Ryan Reynolds. Johansson. Ele chama-se Charlie Chris Cox. Ruffalo. Charlie Cox. Chris Downey Jr. Estavas a ter nomes... Charlie Cox. Sim, os vários. Chris Rocker. Também é treino, o Daredevil. Sim. Fixe. Os irmãos Chris Russo. Também realizam os filmes. Eu queria ver o Chris Christopherson como Marvel. Ele é o seu Marvel. Ainda bem, sempre ligar o Blade e o Marvel Universe ainda pode. Sim, agora a Marvel já tem o Blade outra vez. Ele é o não sei quantos do Blade. Não é? Mas ele serve porque é mais televisão. Ele morre no 2. Já não é canon. O Chris Christopherson é o mal de um filme de Steven Seagal, que é muito bom. Acho que isso para mim faz sentido. É o Plan to Die. Não, é tipo... É o Fighting Force. É que ele faz uma piada sobre violações na prisão. Pronto. E ele é o vilão. Por isso diz Waka Waka. Steven Seagal é que faz a piada, pois. Sim. Certo, mas ele diz Waka Waka a seguir, certo? Portanto, não. É ok. O Steven Seagal não é um gênio da comédia, não é? Ele é o pior convidado da história do SNL. Não. Não é? Mas é um gênio da guitarra de blues e do dar porrada. Eu gostava de ver. E de ter aranhos de escravas. Que é isso que ele é acusado. Tipo. Ok. Não sabias? Tu não gostavas de ver um filme de Steven Seagal? Ele é muito bom em Rabos de Cavalo. Tu não gostavas de ver um filme de Steven Seagal realizado pelo Tommy Wiseau? Oh, meu Deus, isso parece-me. Brilhante. Só que acho que eles são os dois personagens muito fortes para mim. Ele amei o Tommy Wiseau, tipo, metia ele próprio num rabo de cavalo e metia-se como protagonista do filme. Sim, se fosse Steven Seagal a escrever. Acho que vamos ter de coisas. Já vai em duas horas e tal. Okay. Offline. Portanto. Pronto, um dia qualquer. Sim, dia 25 de março, à meia-noite e 45, de sexta para sábado, na RTP1. Ok, vai ser bem fixe. Thank you.